Eu nunca tive muito a ver com ela, o livro que ela gosta, eu não li, porque eu sou analfabeto. Eu nunca... Quando a gente vai fazer um episódio sobre Charlie Brown Jr., hein? Nossa, vai ser no mês do aniversário, nós vamos fazer 4 episódios especiais, com coisas recorrentes. Você sabe que eu vou sair de férias, né? Então, mas peraí, você vai sair de férias em setembro? Agosto. Esse episódio de Isso Não É Um Podcast é trazido a vocês por Titicas Camisetas. Vista a merda, porque você é um bosta. Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, ovas, tudo, seres humanos, ovas, internet, caralho, me atropelei todos, sou Mariana Baroni, aqui está o Thiago. Peraí que eu achei uma coisa boa. Vou focar isso aqui, não. Ah, que bom que chegou no refrão. Para. Eu achei uma palavra ótima com P. Nossa, você vai voltar por causa disso? Sim. Eu vou abrir o Google Keep aqui que eu salvei. Eu fiz uma lista de palavras com P. Caralho, você teve os dons mesmo, hein? Caralho, a internet colabora? O chefão não é poderoso ainda nesse livro. É o prequel. Ele devia ter dado um vídeo isso. Porque foi um choque de desgosto. Foi. Eu gostei, vai. Coloca no final isso aqui. Tá. Vai! Olá, seres humanos, robôs, com todos os seres humanos, robôs na internet. Eu sou o Fernando Baroni e estou aqui com o Thiago Pantagruélico Zanetic. Estão até dançando aqui. Calma que tá acabando o refrão, gente. Moja do verão. Que homem, que mito. Você sabe o que quer dizer pantagruélico? Não. Seu nome do meio? Não, eu gostaria vou de saber. Vou te elucidar. Elucide-me, Fernando Baroni. É relativo a Pantagruel. Personagem caricatural de um romance de Rabelais, ah, o qual se singulariza por ser amante da boa mesa e do bom vinho. Olha, basicamente eu. É. Só que eu gosto de cerveja, então... Baco da Bela Vista. Tá bom, Bernardo Faroni. Olha. Ah, vou começar zoandinho. Olha, as pessoas da escola primária eram bem melhores do que você nisso. Eu tava vendo o... Eu tava vendo... E nada vai pegar tão bem quanto o Thiago Zepenedic. É verdade. Caralho, viu? Me fudi. Eu tava vendo o atestado de óbito da minha avó e... Calma, não é pra ficar bad vibe aqui, não. É só porque, tipo, tem uma piadinha no meio... Piadinha, coitada da pessoa. Caralho, só piorou. É, tá lá. Faleceu tal dia, tal. Então, você... um padre, um rabino entraram no bar, então, assim... Não, né? É que assim... Aí tem a escrivã chama não sei o que lá Boquete. Sério? Sério. Não é que é uma piadinha, mas assim... Eu juro que eu não achei graça. Só que eu pensei na dor da vida dessa pessoa. Nossa, mano. O ensino médio, especialmente, deve ter sido não, horrível. Não, essa pessoa deve ser traumatizada. Por isso que ela trabalha fazendo testado de óbito. Só pra ver se as pessoas morreram, os amigos dela. Que horror, meu Deus. É o extremo do rancor. Você tá falando ser Boquete. É. Não, imagina o que você... Você lembra daquele filme do Adam Sandler, que é o... Que até eu gosto desse. Que é o que ele tem que voltar pra escola. Como é que é o nome? Billy Madison, né? É o Billy Madison que ele volta pra escola. Eu tava confundindo com o Happy Gilmore. Happy Gilmore é o do Golf. Então, os três primeiros filmes dele são bons, que é o Happy Gilmore... Não, é o Billy Madison... Que eu acho bom de verdade, engraçado de verdade. O Waterboy, que também Nossa, é bom. Maravilhoso. O Rei da Água, pra quem... O Rei da Água. Se não me engano, tem no Netflix. Eu acho que tem, porque a Netflix meio que fez um pacotão da alegria, sempre, né, com ele. É. Então eles compraram, tipo, compraram não. Tipo, nossa, tá esse tudo filme lá. É muito bom. E esse é bom, eu vou rever. Tô falando sério, eu vou rever esses três, se tiver. E o Billy Madison, que é o do Golf. Happy Gilmore, o que eu falei? Billy Madison. Ah, Billy Madison é o primeiro. Então, aí tem o personagem do Steve Buscemi, que ele é tipo o cara que fica no quarto dele, daí ele anota os nomes das pessoas que ele vai matar, né? Aí tem dado ponto do filme o Billy Madison, né? O Adam Sandler liga pra ele pra pedir desculpa pelo bullying que ele fez no colégio e tal. Aí risca o nome dele assim, né? E ele passa um batom. Esse filme tem uma cena que é muito bizarra, que tá tipo, todo mundo feliz lá, comemorando, não sei o quê. Aí, tipo, aparecem as pessoas beijando as outras, igual aquela foto da Times Square da enfermeira com o marinheiro. Eu vou fazer tangenciar que eu sei uma coisa sobre essa foto. E aí aparece o cara lá, que é tipo o amigo dele, que é gordão lá, assim, beijando um pinguim. Tipo um pinguim gigante. É, por quê? Você vê que o Adam Sandler queimou todas as fichas no começo. No começo, né? É. Depois foi só blefe. É, exato. Ele é o poker star do comédia, que é só no blefe hoje em dia. Mas assim, você via que, tipo, havia uma tentativa ali. Mas ele tem outros filmes bons. A gente vai fazer um episódio de Adam Sandler. Sim, mas... Sandlerverse. Não, mas vai ser vídeo. Vai ser vídeo? Vai ser vídeo. Vai fazer um vídeo do Sandlerverse. Exato. Porque tem outros filmes bons. Tem, né? Paizão é legal. É pior do que você lembra. Eu vi não, eu vi, tipo assim, uns 2 anos atrás, tava passando tipo, na TNT, enquanto eu almoçava, assistia. Eu acho que eu vi no passado. É fraquinho, né? Mas assim, é feel good movies, praticamente. Ah, sim. Tem muita piadinha, tipo, ah, vamos no Hooters, tem umas minas peitudas. Ah, tem muita mas piadinha cansadinha. Mas o que vai ficar pra história como legado de Adam Sandler é o Rei da Água. Não, eu ainda acho o Billy Madison melhor, mas o Rei da Água foi o estouro, né? Puta, Rei da Água, eu lembro que eu, puta, gostava demais. Eu gosto do grunhido que ele dá quando ele vai pra cima das pessoas. No... É. E tem uma das atrizes que, tipo assim, que era musa da minha adolescência. Só porque ela era rebelde. Ela era bad girl. É a Faizura Black. Caralho, que nome, hein? Eu acho que é isso. Copia, procura aí, Faizura Black. Que ela era dos Jovens Bruxas. Ah, sim, sim. Que era doidona. Ela tem a maior boca do universo. A boca dela é tipo... Deixa eu ver. É tipo uma caçamba de lixo. Não, em termos de proporção, né? Era uma bocona, velho. É. Nossa, a chavela era maravilhosa. Musa do Verão. Qual era o nome do filme mesmo? Waterboy. Ah, o American History X lá, o Outra História Americana, que ela é a namorada do Edward Norton. Isso. É, também. Mas eu gostava dela no Jovens Bruxas, que ela era meio gótica e tal. E aí elas faziam... Faizura Polk. Ai, quase... Oh, mas faz... É o L, vai depois do A. Só de acertar o nome Faizura... Faizura é osso, mano. Nossa, achava ela maravilhosa. Achava não, eu ainda acho ela maravilhosa. Numi Rapace. Ah, é, a Numi Rapace. Como é que fala? Eu não sei como é que fala. Rapace? Rapace. É que ela é sueca, né? Uma coisa assim, né? É sueca. Até morreu, né? Recentemente o cara que fez, né? É, na trilogia original de filmes suecos da trilogia Millennium. Stieg Larsson. Ah, aí, ó. É o cara que fazia o investigador, que depois virou Daniel Craig na versão americana. É, e morreu. Morreu recentemente. Morreu cedo. 59 53 anos. 53 anos. 56, pra ele, era jovem. Ele foi até o vilão do Missão Impossível alguma coisa, o Protocolo Fantasma. Sim. E que, inclusive, pra quem não viu, Tom Cruise, nós temos um episódio estudo de caso de Tom Cruise. É, que a gente não semana falou, passada, sabe, quinta-feira. Semana passada, é. Quem não viu, vai ver, vai dar view, que a gente tem que virar muito rico. Outro papel dessa fazão. Fazão bom. Que eu lembro, acho que é o que eu mais lembro, é do Quase Famosos. Ah, é verdade, ela tá... Pendentes. É verdade. Eu lembro que ela tá de cara com a parede numa hora. Nossa, isso eu não lembro. É porque eu assisti na época, assim. Ela fica falando... Eu lembro que eu aluguei esse filme. É. Que parece que tem 12, era pra ter 15 no filme e fala que tem 18. Nossa. Ela tá avisando que falou com a mãe dele e tal, que ela deixou um recado. E ela tá correndo atrás do busão, assim. Ela pega e dá de cara com a parede, eu lembro disso. Mas a boca protegeu ela. É um airbag. Esse filme me lembrou de uma época, que era... Como é que era? Ai. You do that thing you do. You're breaking my heart into a million pieces. Like you always do. But we. Não, você foi pra outra parte. Be happy, can't you see? I don't ask a lot, girl. I don't ask a lot. Eu adorava, não. Eu gosto desse filme. Esse filme é legal. É os Beatles, né? Eu fui no Wonders. The Wonders. Wonders. Tem umas sacaninhas boas nesse filme. Até vou rever. Acho que eu tenho um DVD desse filme. Não que precise hoje em dia de DVD pras coisas. Mas... Eu tô pensando se tem alguma história pra contar, alguma coisa. Esse bloco inteiro já foi o espaço que teria o que aconteceu com o Thiago em algum momento da vida. Eu tenho uma história. Ah, de novo. Do dia que o Thiago foi na padaria comprar pão. Posso falar? Ah, vai, né? Foda-se. Eu cheguei lá, pedi pão, comprei, paguei, fui embora pra casa e comi. Puta, eu sabia que você ia usar isso. Thiago, ele é tão hilário, as pessoas dão risada com as suas piadas de magníficas. De magníficas. De Dilon. Ah, entendi. Piadas, vírgula, a moza do verão. Vírgula, magníficas. Como que será que chamava o fã-clube de Felipe Dylan? Que eu quero fazer parte. Se existir, vamos se filiar? Não. Tô falando sério, eu vou. Tá bom. Vê aí, tá. Enquanto isso. Porque daí eu vou me filiar ao fã-clube, vou postar nas redes sociais minha carteirinha de fã. Você deve ser fã-lip. Uia. Puta merda, se não existir, eu vou fundar. Tem? Tem a central de fãs do site felipedilon.com.br. Vamos ver o que tá escrito aqui. Vamos lá, eu quero. Caralho, tem uma foto muito foda dele, velho. Linka nos comentários. Maravilhosa. Deixa eu ver, peraí. Vai. Caralho, a gente cantou The Wonders, tá tipo isso. É. Olha, Felipe... Tem um cadastro de fãs. Ah, nossa, eu vou muito me cadastrar. Será que recebe newsletter dele? Deve receber. Caralho, meu, eu tô muito feliz agora. Tem espaço até pra WhatsApp... Nossa, de qual fã-clube você faz parte? Será que tem um grupo de fãs do WhatsApp do Felipe? Deve ter. Nossa, eu vou muito fazer parte dessas coisas. Imagina eu, tipo, barbado, velho, nojento, ceboso, fazendo parte, deve ser... É, mas as fãs dele devem ser umas minas da minha idade, assim, tipo, porque... Faz tempo que ele saiu, né, de... É, no início dos anos 2000. Tipo, já faz aí seus, no mínimo, 15 anos que ele tá, né? É, sim. Porra. Corói, como diria Nietzsche. Ah, foi engraçado que na gravação desse entendeu? Vídeo... Entendeu? Quer entender? Vai ver o vídeo. Vai ver o vídeo do Tom Cruise. Na verdade, vê todos. Dá play em todos. Ah, sim. Assiste a playlist magnífica que estamos criando. Não tem. Não, é uma playlist que eu, tipo, são os até então, agora você vai quatro. Ali, clica em vídeos e tem vai todos. Vai que vai. São quatro. Rapidinho você vê, resolve isso aí. E fica... de Transformers tem 25 minutos. É meio grandinho, mas tá bom. 25 minutos? 25 minutos da gente falando bosta. Ah, eu gosto daquele vídeo. Você quer provar que você gosta mesmo da gente, você vai assistir o vídeo As pessoas ouvem a gente falando durante uma hora plus. É, mas diferente do compromisso que você tem com o YouTube, porque é audiovisual. A pessoa pode deixar e... Não, vai se fuder, eu odeio quem faz isso. Já tô adiantando, sabe o que eu odeio? Se você faz isso, vai tomar no meio do seu cu. Que é o mesmo filho da puta que faz isso, deixa uma porra de um vídeo de 2 horas passando e só escuta, que fala, ai, eu não gosto de podcast, eu não consigo ouvir o podcast. Vai pra puta que te pariu, você tem um lugar especial no inferno. Se vocês pudessem ver a linguagem corporal de Fernando Baroni agora, eu estava acuado aqui, como caralho, se eu estivesse... Na boa. Olha lá, tô com medo. Tem um amigo meu, gente, o Alan. Gente, vou sinalizar qualquer coisa, você chama ele polícia. Me falou isso uma vez, eu tive vontade de agredi-lo fisicamente. Caralho, eu tô com muito medo. Não, depende, porque, por exemplo... Depende do cacete, vai se fuder. Eu ou as pessoas? Todo eu não mundo. Faço isso. Tem uma frase ali escrita no quadro de vocês que é "A room without books is like a body without a soul." Tá, meu banheiro não tem traduza. Livro. Um quarto sem livros é como um corpo sem alma. Eu ia falar sem livros. Seu banheiro é um quarto? É um quarto de uma... A room pode ser... Em inglês... Você traduziu quarto. Em... Você não traduziu cômodo. Ah, Thiagão. Pego na mentira. Vacila. Tem gente que vacila. Mas sim, que o seu banheiro não tem alma. Mas você não tem alma. Mas porque eu... você é ruivo, então tudo bem. Ah, minha vida não tem alma. É. Olha as piadinhas. É olha o bullying, olha o bullying. No olho, cadê a Polícia Cruz. Federal? Porque é um caso grave mexer com ruivo. A gente é protegido pelo Ibama. Você tem uma tagzinha na orelha? Praise be. Você tem um chip. Under his eye. A gente tá só a referência e nem o conteúdo. Nem o conteúdo. Ai, vamos fazer mais referência então. Ah, eu vou falar outra frase que tá ali então. Então, vamos lá. Tem duas frases. Mas nem só em português. Não como pode, é? Fernando. É, não pode. Não pode. E outra. Livros são. Vamos encarar, vamos dizer a verdade. melhor que qualquer outra coisa. Pelo Nick Hornby. Não, não é melhor que qualquer coisa, não. Por quê? Livro é bom, mas você já experimentou ter R$1 milhão na conta? Não. Então, nem eu, por isso que eu sei que é melhor o outro. O Nick Hornby é um cara que tem um nome de tarado. Hornby. É, é igual o William Bonner. Puta que pariu. Não, todo mundo já fez essa piada. Tema, Thiago, foco. Tema o quê? Tenho que temer o quê? Meu Deus do céu, vou parar essa gravação agora. Jovem Nerd! Você fica dando alfinetadinha ao Jovem Nerd. Não é alfinetada, eu só falei. Que nem da outra vez. O nome. No outro episódio... Não foi um elogio coisa. Da outra vez. Não foi. Não, porque foi assim, eu falei... Nerdcast, você ficou zoando o nome. Não, porque você falou um negócio de não ter cast ou pode. Aí eu falei, Nerdcast. Aí daí o que, que eu falei depois? Olha lá, você tá com medo, agora eu vou expor. Não é medo, é que isso é desnecessário. Não é desnecessário, porque na verdade depois eu falei, não, eles foram os primeiros, tá, tem todo o passe livre e tal. E qualquer um coloca o nome que quiser no podcast, que eu não tenho nada a ver com isso. Como que você vence uma disputa assim? Fazendo... Qual é o tema depois de meia hora de gravação? Já deu meia hora? Não sei. Não deu, não. Deu 16 20 minutos. 20 minutos só de bosta? É. Ah, mas desde que começou a gravar. Antes eu tava cantando Charlie Brown. Tinha 2 minutos disso. Desenho pra caralho nós vamos falar hoje. Desenho pra caralho. Quando acaba as pautas... Não, mentira. A gente já tá faz tempo. Desenhar caralhinhos voadores na parede do banheiro, é isso? Não gosto... Sabe o que eu odeio? Gente que fala caralhinhos voadores. E agora? Acho que é o nome de podcast. É? Sim. Desculpa, senhores, mas não gosto do nome do podcast de vocês. Tem umas expressões que eu não gosto. Caralhinhos voadores é uma delas. Sabe o que eu odeio? Tapa na pantera. Achei tão sem graça aquilo. Beleza, a gente já antecipou o sabe o que eu odeio. É, o que eu também não sei. Aí vai ter mais espaço pra leitura de coisas que as pessoas mandam pra nós. Até lá vamos ver. Não, não vai ter. Vai ter. Não, já teve. Ah, mas eu vou fazer ao longo, vou permear o episódio com sabe o que eu odeio. Puta que merda. As pessoas gostam. Não sei, se elas gostam tanto assim. Bem, falam. Será que elas falam porque elas querem sabotar a gente, porque eles querem tirar a gente do nosso ilustre pedestal de marfim? De bosta. Dura. Vocês não vão conseguir me derrubar. Aí você vai ver na minha casa, eu tô trancado em casa com as unhas enormes, com caixa de lenço no pé. Quem que era? Aconteceu com um cara real isso aí. Foi algum magnata americano. Sério? É. Que até no episódio dos Simpsons, do cassino, o Sr. Burns fica assim, né? Sim. Desenhos. Falei dos Simpsons agora, vamos lá. Desenhos. Vamos falar, como nós começaremos? Com desenhos antigos que valem a pena ser comentados? Desenhos esquecidos? Tem que tipo de desenho? Pouco desenho antigo que vale a pena ser comentado, se você parar pensando no ponto de vista... Ó, lembrando que nós jovens, já comentamos, né, sobre Thundercats, He-Man, essas coisas. Sim. Nós vamos além disso. Que eram horríveis, no fim das contas. Eram, concordo. O que era bom dessa época de desenho? Pica-pau. Não, esses assim... Ó, pica-pau é atemporal. Looney Tunes, pica-pau, tirando a fase mais recente daquela leva. Não aquele desenho novo, aquele... Uhum. Porque tipo, tem o pica-pau de Polaina lá que falam, que é o loucão. É o melhor. Sim. Porque ele é um desenho adulto. E aí depois tem o pica-pau mais bonitinho, que daí tem os momentos mais icônicos. Tem a parte das cataratas. Uhum. Por favor, pague 50 centavos. Não conosco, senhor. Tem o pé de pano, né? Sim, nossa, pé de pano era legal, pé de pano. Nossa, eu queria muito o bonequinho do pica-pau em cima do pé de pano. Ia ser legal pra caralho. Sim. Uma vez eu fui na Coleciona, a extinta loja de action figures. Acho que agora só tem o site deles. Tinha um boneco, assim, tipo, acho que era tamanho real, poderia ser considerado dessa forma, do Tom e Jerry, que era o Tom com o Jerry na mão. Que ele legal, olhando, assim, e era numerado. Era, caralho, tipo, tinha 500, aquele era o número, tipo, 217, assim. Mas era, tipo, R$900, assim, sabe? Era barato até? Ah, sim, mas... Tipo, bagulho de tamanho real. Não, sério, devia ter 1 metro, assim. Era bem legal, bem legal. Imagina, tipo assim, naquele cantinho. É que daí não é bem tamanho real, porque um gato não tem 1 metro, né? Depende, tem aquela raça que é alguma coisa moon. É, uma jaguatirica já, né? Não, cara, tem uma raça que é alguma coisa moon. Que Shadow Moon. Eu pensei que você falava Marimun. Eu não li. 11 Então, e aí tem uns gatos que é tipo 1,5 metro, assim. Caralho. É mó grandão. Bom, então tá, tipo, Looney Tunes, tipo, é atemporal. Sim. Porque eles eram feitos pra adultos, na verdade. Sabe o episódio do Pica-Pau que é foda? Aquele que tem a luta de boxe. Que aí tem os lutadores. O vulcão lutará contra o tesoura, lembra? Seria legal ter uma camiseta de cada lutador. Porque são tipo uns posters mó bem desenhados, assim, que mostram, assim. Era muito legal. Mas assim, tipo, realmente, assim, vai, dos anos 80... Anos 80 era fraco de desenho no sentido de qualidade, porque eles eram pra vender brinquedo. Sim. He-Man, sim. Transformers... O He-Man, na verdade, era pra ser um desenho do Conan. É. Não, não era um desenho do Conan. Os bonecos do He-Man eram bonecos do Conan. E aí, não, só mudou a cabeça. Não tiveram licenciamento, né? Uhum. Deu uma merda no licenciamento. Sim. Aí eles criaram um desenho pra vender o boneco. Pra vender o boneco. E funcionou. Já tava feito. É. Só que, na verdade, assim, essa história você sabe que ela não é confirmada. Ah, é? É, não confirmaram essa história. Tipo assim, eu uma vez fiz uma pesquisa sobre o He-Man, porque eu ia escrever um artigo sobre o He-Man. Na verdade, tá escrito até. Posso até colocar no site. Eu acho que tá no site. Não. Não, é outro? Não, é outro. E aí tem isso, entendeu? Tipo, falando que tipo, realmente essa história não foi confirmada. Mas eu acho que faz todo sentido, porque o corpo do He-Man, do bonequinho mesmo, é igual ao do Conan. É, com idêntico. A tanguinha de pelo e tal, essas coisas, do Cimério. E que o desenho do Conan é legal pra caralho, eu tava assistindo recentemente. Eu acho que eu nunca vi. É, tipo o He-Man, assim, só que é menos bobo, na verdade. O outro que eu acho que fica também, que dá pra transcender gerações, é Caverna do Dragão. Você tentou reassistir recentemente? Assim, tipo, nos últimos 5 anos. Eu acho legal. Ele é legal. Mas é legal. Então, é um desenho legal. Ele é um desenho legal, mas ele é um desenho da época. Por exemplo, Corrida Maluca, não dá pra ver. Não, Corrida Maluca é chato, insuportável. É chato. Hanna-Barbera... Eu gosto bastante, só que assim, 89% dos desenhos não dá pra assistir. Não, não dá pra ver Flintstones, não dá pra ver Jetsons. Jetsons mais que Flintstones. Jetsons mais é mais que legal. Flintstones, sim, é verdade. Mas ainda é ruim. Manda-chuva, não dá pra ver. Manda-chuva, não dá pra ver. Eu gosto daquele desenho que juntava todos, que eles tinham uma arca voadora. Nossa, daí, sim! Que tinha o hipopótamo, tinha o polvo lá. Tinha o Maguila Gorila. Não, era Maguila Gorila. E tinha o Urso do Cabelo Duro. Urso do Cabelo Duro, Leão da Montanha, blá blá blá. Mas não sei se também se dá pra assistir. Não dá. Provavelmente não. Scooby-Doo também é chato pra caralho. Galaxy Trio, você lembra? Não. Era a mulher vapor. Era tipo Quarteto Fantástico. Tipo, ah, nossa, lembrei. Tinha o cara grandão, sim, fortão, com orelha pontuda, assim. Só que era então, 3, não era 4. Era o Galaxy Trio. Mas depois a Hanna-Barbera fez o desenho do Quarteto Fantástico. Sim. E tem aquele desenho do Coisa, que é só o Coisa, que é um menininho que tem um anel que ele vira o Coisa. Nossa, cara, que desenterrada. Essa é animal. Por muito tempo, eu comentei já em algum episódio antigo do podcast, que eu achava que eu era louco por lembrar de um desenho que ninguém lembrava. Que é o desenho do cara que comia pimenta e virava um carro. Sim, sim. E aí o MJ Macedo... foi o cara que um dia postou uma foto desse desenho. E falando, eu lembro desse desenho e tal. E eu falei, puta, obrigado por comprovar que eu não sou louco. E é o Turbo Kid, eu acho que é o nome desse Turbo desenho. Kid. É absurdo. Assim, a gente já falou de muito desenho no episódio da TV Cultura. Então não vamos abordar aqueles desenhos. Tudo que a gente já falou, a gente não vai abordar. Tipo, né? Tem um que perdura até hoje. É um pouquinho mais novo, que é o Muppet Babies. É bom. É verdade. É bom pra caralho. Eu acho que, assim, de mais recente, a primeira fase do Cartoon Network. O que ele engloba? No Laboratório de Dexter. Ah, tá. Você diz o Cartoons. Que ele quer o nome sim, disso. Sim, sim. Que é Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas. Johnny Bravo. Johnny Bravo. E o Boom de Fora lá, aquele Dudu lá. Dudu Edu, nunca gostei. Eu sou o Máximo, que é o que tem o Boom de Fora. Que é o Guilherme Briggs, né? Que ele anda batendo as bandas da bunda no chão. Que é um babuíno, né? A Vaca e o Frango. Vaca e o Frango é bom. Esse tipo de desenho. Eu não gosto do... Pique Cérebro. Ah, daí já é da Warner. Eu gosto muito do Warner, do Animaniacs, por causa disso. Tem um detalhe muito foda do Animaniacs. Eu sei que eu dei uma Nossa, pulada. Sim. Mas presta atenção numa coisa, que é... Waco, Yako e Dot. Uhum. Por que é Dot, você sabe? Não. Eles são os Warner Brothers. Dot no Bros. Warner Bros. Tem um ponto. Waco, Yako, Dot, que é o ponto. Que Dot é ponto em inglês. Tá, mas... Waco, beleza, W. E o Y é do quê? Do Yako? Eu não sou criador do desenho, eu só sei do Dot. Posso? É estranho. Não, não é estranho. Deixa o cara criar o que ele quiser. Não seria WP, seria WY. Sim, Yako. Ponto. Qual era o seu favorito? Waco, Dot. O Yako. O meu era o Waco, que é o do boné. Eu gostava do Yako. Ah, você gosta do chefão, tipo, do perna longa da questão, do Didi Mocó. Exatamente. Do Barone, no podcast. Não, não. Ah, é verdade, você seria o Yako, eu seria o Waco, isso é verdade. Sim, sim. Mas é que a Dot era bem legal, né? É produção do Steven Spielberg. Isso que é muito foda. A ópera do Arroto é uma coisa inesquecível. E a canção dele dos... Sim, dos países. É foda. Tinha um quê porque de é muito Python, foda. Né? No... Essa é a fase anárquica dos desenhos que engloba os cartoons, que é tipo início dos anos 90, até mais ou menos 97. Porque, ó... Cartoons é mais... depois. É anos 2000 já. Não é, não. Cartoons... Tem quase 10 anos entre eles. Não. É 99 e 98 no máximo. Cartoons, o Johnny Bravo, essas coisas, 97 e 98 estourando. Você vai ver. Porque, assim, era uma fase anárquica. Mesmo que vá até 2000, ok. Porque, tipo assim, tinha Animaniacs, Tiny Toon... Que foi? É isso mesmo. 97? 95, por aí. É. Até 99. Isso. Freakazoid. Que foi, assim, a época... Era uma libertação da loucura, assim, né? A Hanna-Barbera, ela fazia desenhos mais para adultos. Ok. Depois disso, a gente teve 20 anos de desenhos focados em crianças. Sim. E esse meio dos anos 90, com esses desenhos, foi meio que a retomada de se fazer uma coisa que as crianças achassem interessante e os adultos achassem engraçado também. Ah, sim, Foi onde voltou. É porque parou de se preocupar em vender brinquedo, como, por exemplo, Transformers, uhum. E foram focados nas histórias, nas coisas, e se preocupando também em os pais assistirem com as crianças, coisa que a Pixar faz muito bem. Sim. Então, esse pensamento funcionou muito bem. É por isso que os desenhos dessa época são realmente bons. Esses perduram até hoje. Uhum. Não muito porque tempo atrás eu assisti Freakazoid, Animal. Você achou legal, e depois quando você fica velho, você entende as outras piadas. É, exato. Nossa, e tem piada sexual pra caralho nessas coisas. Animaniacs tem muita piada sexual, até porque tem a enfermeira, né? Assim, olá, enfermeira! Tiny Toon eu adorava. Tiny Toon. Era legal. Eu quero ainda tatuar alguma coisa de Tiny Toon. Provavelmente vai ser olha, o Plucky Tunch. O caiu no buraco. Água desce pelo buraco. Então, daí depois disso aí... Oi, tudo bem? O que você deseja? Oi, tudo bem? Eu vim gravar o vídeo. Ó, agora tem o Iaco, o Aco e a Dot. Você veio fazer o quê? Eu vim gravar um vídeo pra Thaís, porque ela disse que tá ouvindo agora todos os dias e tá quase doando um real. Olha! Como assim quase doando um real? É assim... Doa mais. Se você tá quase, pula pra dois, três reais. Vai. Você tá gravando ainda? Quanto que tamanho de vídeo é esse? É o que é um longa-metragem? Você já vê a capa? Sérgio Leone. Dela? Isso é uma capa? É. É o Batman gordinho apertando a cara. Ele tá prensado entre o celular e a capinha. É. Então, o Tarantino. Mandem um beijo pra Thaís. Um beijo pra Thaís. Beijo, Thaís. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau mesmo, vai embora. É brincadeira. Não é. Vai, vai. Tiny Toons. Tiny Toon. Não, Tiny Toon já falamos. Só uma coisa. Vamos lá. Só que a gente já passou. Qual que é o seu favorito dos Looney Tunes? Dos Looney Tunes? É. Dos clássicos? Dos clássicos. Marvin e o Marciano. Também e Patolino. Eu gosto mais do Marvin do que do Patolino. Apesar puta, por que eu não tatuei ainda o Patolino vestido de diabo? Porque você é trouxa. Nossa, eu vou muito fazer isso. O Alessio, ele tatuaria o Patolino Mago Supremo. Mago Supremo. Eu vi um cara vestido em algum lugar. Ah, foi naquele negócio que eu faço em Campinas, que é, às vezes, que é de anime. Não lembro como é que é o nome. Anime Campinas. Anime Campinas Fest, sei lá. É uma coisa assim. Tinha um cara vestido, perfeito, assim. E, tipo, ele fez a cabeça, assim, e tal. Que da hora. E o cara era magrelão. Ah, eu lembro, eu tava lá. Foi naquela foi vez. Primeiro que a gente foi. Foi no primeiro que a gente foi. Que era muito bem feito, assim. Vacilamos de não tirar foto do cara. Tava legal. Não, mas ele vestiu de diabo naquele episódio que tem o desafio que ele bebe gasolina. Mas o meu pato favorito desses desenhos é o Darkwing Duck. Darkwing Duck é animal. Eu sou o terror que voa na noite. Mas faz bem até. É meio Alessio o que você faz, mas tá bem. Mas assim. Seria Alessio o Darkwing Duck do Belém? O dublador do Darkwing Duck. Nossa, Darkwing Duck era bom. É o Batman que deu certo. Nossa, sério, quem não. Se você não lembra ou não conhece Darkwing Duck, vá ver. Sim, é bom. Vale a pena demais. E daí tem o. Aí vem o furacão. Vem! Emoção, tem não. Corrida e avião, tem sensação. Belos castelos. É belos ou velhos? É velhos castelos. Belos duelos de Deus. Que vai voltar agora, inclusive. É, eles trocaram a música, eu fiquei chateado. Não trocaram, eles refizeram a música, mas ela é igual. É igual, tipo, Fallout Boy refez a música do Ghostbusters. Pera. Porra! Pera. Não! O Fallout Boy, eles receberam assim: falaram, ó, vocês têm que fazer a música do Ghostbusters para as minas, porém, só pode ser com instrumentos sem tocar pelos anos de vocês. Então eles enfiaram na bunda, cagaram os instrumentos e foi o barulho que fez e aquela música. Nossa, porque é a única explicação daquela música ter sido feita daquele jeito. É muito ruim. Não, muito ruim sou eu. Aquilo é lixo. Sério, você não estraga a música do Ghostbusters. Ou você mantém a mesma, ou não faz. Ou não faz. Ou cria uma nova. É. Pô, não é uma outra ideia. Não é as minas não têm ligação com os antigos e tal. Assim, cria uma música pra elas. Você não precisa refazer a mesma. Ah, é marca reconhecível. Assim, foda-se, você não cagou, pelo menos. Eu acho que metade do problema que esse filme teve foi essa música. Eu digo em bilheteria, no caso. Porque as pessoas falaram, não vou ver, não. Não, me deu um arrepio quando eu vi aquela Nossa. Música. Nossa. Doeu na alma. Ghostbusters. Ah, vai se fuder, Fallout Boy. Aí, Fallout Boy, tô te esperando lá no Carrefour pra gente acertar essa treta aí, porque até hoje eu não... Você sabia que, curiosidade sobre Ghostbusters, nada a ver com desenho, mas essa música, na verdade, era pra o Huey Lewis fazer, né? Sim, sim. Só que ele não queria ser conhecido como cara das trilhas sonoras, porque ele tinha feito do De Volta pro Futuro. Ele e aí, duas músicas. É Ray Parker, né, que fez. Foi o Ray Parker. E daí o Ray Parker foi, ele copiou a Power of Love, fazendo a música do Ghostbusters. Sim. E ganhou o Grammy, não é? Uma coisa... Vinham copiar, vale a pena. E o Lewis, ele fez duas Peraí, músicas. Tô falando com vocês. Caralho, mano! Isso não é... não, isso é um podcast, que é a nossa cópia. Tem o Thiago Baroni e o Fernando Pesanetic. Continua, querido. O Rio Lewis fez duas músicas pro De Volta ao Futuro. É, ele fez Power of Love e aquela que toca no... É Back in Time, né? É. That's the power of love. Que é a música que o Marty McFly toca no começo do filme. Toma, que ele tá andando de skate indo pra escola. Se... Não, é a música que ele toca no audition lá. Que o Huey Lewis é um dos juízes. Sim. Né? Vamos ver se você lembra de alguns desenhos então. O desenho do Esquecendo de Mim, que ele batia na luva. Nossa, não. Ah, tinha um desenho do Esquecendo de Mim, que eu acho que, se eu não me engano, se chama Perdido nas Estrelas. Que ele tem uma luva de beisebol que ele bate 3 vezes e faz um pedido. Nossa, sério? Sério. E era legal. Caralho. Eu lembro, 92, 91, por aí. Eu lembro de um antigão que era pra vender brinquedo também, que eu tinha um dos brinquedos. Uhum. Que era 3 caras, eles tinham umas roupas, uma azul, uma laranja, uma outra cor, que eles iam acoplando coisas neles. É o... Não, Defenders of the Earth. É o... Mask? Não é Mask, é... Puta, eu sei qual desenho que você tá falando. Eram 3 caras mega genéricos com roupas sim, coloridas. Um tinha bigode, Bigode. É, todo cara de bigode é o... Como é o nome do ator de bigode que fazia o Magnus? Tom Selleck. Do Tom Selleck. Todo cara de desenho é o Tom Selleck. E o desenho do Bill e Ted, você lembra? Lembro. O desenho do Bill e Ted era bom pra porra. Nossa, vou ver se tem no YouTube pra rever. Tô prometendo um novo Bill e Ted, né? Ah, já tá faz 10 anos, né? Dá, o Keanu Reeves, ele pode colocar aquela roupa e ele vai estar exatamente igual. É, o Alex Winter... Tá derretido. Ele não tá derretido, ele envelheceu, né? Ele tá com 50 e tantos anos. Ele tá derretido. Não, ele tá bem é até. É que nem o Jay, do Jay e Silent Bob. Ah, sim, sim. É porque esses caras de olho fundo... É verdade isso. Sim, eles, quando envelhecem muito rápido. Como Keanu Reeves não tem, fica tranquilo, né? Mas eu acho que seria legal um filme do Bill e Ted hoje em dia, porque a ideia é que eles tinham que fazer a música que ia trazer a paz mundial. É, sim. E seria legal porque a ideia, eles já falaram que é isso, é que eles não tinham conseguido ainda fazer essa música. E já passou 30 anos. Porra. Nossa, puta plot legal. Não. Ah, eu acho. É que eles mexem muito com viagem no tempo. O interessante seria, tipo, que nem eu ouvi recentemente outro podcast. As pessoas comentando desse possível filme de... Deu uma merda no espaço-tempo. Por isso que eles não têm a música ainda. Eles têm que resolver. Ah, também. Mas provavelmente vai ser alguma coisa que junto o que eu falei com o que você falou. Né? Sei lá. Mas... Deixa eu ver que desenho mais que tinha... Você lembra de Liga de Mutantes, obviamente. Nossa, era muito bom, era muito, velho. Como é que é o... Bone... Como é que é o nome dele? Passava na hora do almoço. Bones Justice era o nome do personagem principal. Sim. Era, era uma legal. Caveira de óculos escuro. Meu, era muito foda. Pessoas tinham mutações horríveis por conta de lixo tóxico. É que vazou do chão, assim, brotou e pronto, né? Porque a gente cagou a terra a ponto dela vomitar de volta lixo tóxico. É. As pessoas viram mutantes grotescos e eles são postos pra lutar numa arena. Só que eles não lutam tipo MMA, eles lutam jogando beisebol, jogando basquete. Forte, super violento. E aí ele arranca a cabeça e vira a bola do jogo. É muito bizarro. Mas sabe por que, que o mundo chegou nesse ponto, nesse desenho? Porque eles não tinham o Capitão Planeta. Vai, planeta! Nem a gente, né? Porque a gente tem o Capitão Boleta. Mas, Capitão Planeta é ruim pra porra. É horrível. É eu adorava quando era pequeno, mas assim, é impossível de assistir porque eu tentei isso alguns anos atrás. Não dá. Não, não dá. E os vilões assim, eu vou jogar lixo tóxico no oceano. Só, é o plano do cara é sujar o oceano. Era que nem aquele desenho do... A Turma do Bom Clima, lembra? Não. Da Cidade do Espaço? Não. Era um desenho, acho que passava na Cultura, não lembro, acho que eu esqueci de citar esse desenho no episódio da TV Cultura. Não, peraí, posso só te falar uma coisa que você tá confundindo as coisas? O episódio da TV Cultura é do Contra a Audição. A gente fez episódio da história da televisão e da evolução dela até o YouTube. A gente falou desenho pra caralho da cultura, né? Programas da cultura pra cacete, né? É isso. Porque, tipo, é uma época marcante, né, das coisas, né? Ah, outra coisa, não vamos falar nada de Cavaleiro Zodíaco, Churato, essas porra que vão todo tomar no cu. Não, a Manchete que se foda. A Manchete vai tomar no cu. Esses desenhos, se você gosta, azar o seu. Ninguém quer falar deles aqui. Mas eu não gostava de Cavaleiro Zodíaco, não gosto até... Cavaleiro Zodíaco não gosta até hoje. Chupa. É uma coisa que, se você não viu naquela época, não dá. Não dá. Que Cosmo Poderoso. Aí, ó. Passava no Gloob Gloob. O nome original era Satellite City. E aqui era a Turma do Bom Clima. Nossa, não... tem uma foto aí? Eu vou procurar. Procura uma foto que eu quero ver, porque eu realmente não lembro desse nome. É que era o Planeta Climática, que era uma estação espacial, na verdade. Era a Turma do Bom Clima, que queria que tudo funcionasse bonitinho, verde. Era tipo meio Eco 92, assim, a parte do negócio. Caralho, Eco 92. E aí tinha... Você tem noção que a maior parte dos nossos ouvintes não faz ideia o que é Eco 92, porque eles nasceram depois disso? Sim. Ah, tá. Mas e aí ela... como é que chama? Tinha a Gangue dos Poluidores, que queria poluir tudo. esse é o problema. A Gangue dos Poluidores, não tem nem nuance. Né? Não é que nem o Trump é mais sutil que isso, sabe? Eu lembro da musiquinha e tal, era da hora. Que não sei o que lá. Você achou uma foto? Não dá pra não identificar com a foto. Tá. Bom, não sei. Depois eu vou linkar a musiquinha de abertura aqui, algumas pessoas da nossa idade vão lembrar. Tá. Não, provavelmente se eu assistir isso aí, eu vou lembrar, porque eu assistia muito Gloob Gloob. Quantidade não saudável. Depois eu te mostro, que senão a gente vai enrolar demais aqui. Ah, sim, sim. Não, depois eu vejo. O desenho do Tintin era foda. Era muito bom. O desenho do Tintin, ele tinha a movimentação que você imagina lendo o gibi. Eu via muito o desenho do Tintin antes de ler Tintin. Né? Porque, porra. Muito mais. Só que depois que você assiste e lê, você vê que eles não só seguiam a história... era perfeito, era cada quadro, assim. Como ele, tipo assim, eles não tinham. O cara dava um tiro e acertava a pessoa, no desenho tinha. É. Porque era, na verdade, provavelmente, como o desenho era uma produção franco-belga, eu imagino. Eles não tinham preocupação pra que nem americano tenha dar um tiro, tem que ser uma arma meio laserzinha. É, não, assim. Não, era o cara dava um tiro, era um tiro, acabou. Mas o Tintin, ele é meio louco, né? Porque o Tintin, ele não é um mega detetive, ele vai e pula ele nas coisas. Ele é um jornalista. É, não, tudo bem, mas ele não faz jornalismo, ele é louco, ele só tá lá, assim, e de repente ele vai pro espaço. Sabe, assim? Tipo, o Tintin não tem nuance também. Era pessoa sem filtro. Outra produção que, se eu não me engano, é franco-belga também. Babar. É isso, muito bem, estamos linkados, porque também é a mesma época. Eu, né, adorava Babar. Babar era legal. Eu era zoado porque eu gostava de Babar. Por quê? Porque era desenho de menina. Ah, eu adorava e falava assim abertamente. Era fodido, meu. Não, era bom, nossa, mas que... Ah, pensamento de desenho pra menina, Ursinhos Carinhosos eu adorava e tinha bonecos. Meu pequeno pônei insuportável de assistir. Dava um saco depois de um tempo. Ursinhos carinhosos estão aqui pra ajudar. Se precisar, é só chamar os ursinhos. 5, 4, 3. Meu favorito era o coelhinho. Eu não lembro, eu só lembro do Coragem, que era covarde, que era o leão. É o leão, sim, que é o velho trope do leão. E tinha o urso triste, é tudo que eu lembro. É, tinha. Ah, mas os e o marrento. Tinha os sete anões e mais um. E tinha a Laurinha, que era a menininha, e tinha o coração gelado. Coração gelado. E tinha o malvado, que era o vilãozinho lá. Sim, sim. Que era o capanga do coração de Malandro. É, que ele tinha, tipo, o chapeuzinho de aviador, aquela coisa toda. Malvado! Era bem legal. Era bem legal, não. Não dá pra assistir ainda também. É outro. Smurfs, insuportável também hoje em dia. Smurfs tem aquela coisa muito ruim quando você cresce, que você fala, cara, só tinha uma mina. É. Como é que eles procriavam? Apesar que eu gosto do Gargamel. Eu nunca gostei de Smurfs. Ah, eu gostava porque eu era pequeno na época do Smurfs. Então, tipo assim, passava Smurfs, eu tinha tipo 5 anos, 6 anos. Então eu peguei a época certa. Ah, mas depois... Não. Desenho na TV. Durava 20 anos, ele ficava no ar. Em reprise. Então, não tem essa. Todo mundo que viu isso, viu pequeno. É verdade, é. Não, isso sim. Não tem outra opção. Não tem. É tipo, só depois de velho eu descobri que existia Smurfs, não. Não, isso eu concordo. Hoje em dia, após os anos, 95, parou de Smurfs de passar. Graças a Deus. É. Mas você lembra do desenho do Ted Ruxpin? Lembro. Era bom pra caralho. Quer dizer, era bom na minha memória, eu nunca vou voltar atrás. Meu primo tinha um Ted Ruxpin. Era mó caro, era brinquedo de boizão. Era um super brinquedão. Pra as pessoas terem ideia do que era isso, é tipo você ter um Celta 2012. Pior que é mesmo. Não, não, assim, sem brincadeira. Você ganhou um Play 4. Era isso. Era muito caro. Você que é muito jovem, tá ouvindo a gente? Era um urso de pelúcia, sim, certo? Que você colocava uma fita dentro dele. Ele te contava uma história, interagindo, piscando, mexendo a cabeça, falando. Uma fita cassete, pra quem não sabe. Era assustador. Era. E ele mexia os olhos assim. É, ele piscava. Não, imagina aquela merda começa a funcionar de madrugada. Deve rolar. Deve acontecer toda hora. Tilt, assim, o bagulho deve ter de gente traumatizada com essa merda. É tipo o boneco do Fofão que tinha a faca dentro, sim, né? Você sabe que isso não é lenda urbana, isso é real? É, não era faca. Não era uma faca. Era aquele negócio que prende a cabeça do boneco no coisa. Que deteriorando e ficava afiada. Ela ficava afiada. É. Mas imagina que você podia matar alguém com um Fofão. Louco? Tinha um desenho do Fofão. Tinha, era ruim. Era ruim. Ah, mas também, né? Não tinha nem recurso pra isso. Se você for nos desenhos antigos de verdade, você tinha os primeiros desenhos com heróis da Marvel, que eram basicamente um gibi animado, eram horríveis. Ele não era basicamente, ele era literalmente um gibi animado. Eles pegavam um quadro... E viravam uma cabecinha. E virava a cabecinha ou punha a boquinha mexendo. Era horrível. When Captain America controls his master shield... Eu lembro do Homem de Ferro e lembro do Thor. Eu cheguei a ver esses dois. Não, eu tenho até hoje uma fita que... Lembra aquele Boomerang? Lembro. Aquele canal? No começo ele passava desenho realmente velho, porque a ideia era Boomerang porque as coisas foram e voltaram. É, mas depois ficou o Boomerang pro Millennial. É, aí tem aquela série tipo... A menina, ela é cantora de noite e de dia ela faz escola. Tipo a Hanna-Barbera. Não, Hanna-Barbera não. Hanna Montana. Hanna-Montana Grill. Como esse cara é pândego. Então, eu tenho uma fita com esses desenhos gravados. Todos. Eu tive o trabalho de gravar todos. Você lembra da musiquinha Homem de Ferro? Eu lembro. Não lembro. Você vai saber em português, né? Imagino. É, sim. Sim, fala. É, não sabia inglês. Era passava só. É, a do Capitão América é que ela é famosa. Ela é usada até no filme, no Força Verde. Tem um pedaço que toca um tequinho dela. Era Tony Stark, tira onda, que é cientista espacial, mas também... É Homem de Ferro, elétrico, atômico, genial. Elétrico, atômico, eu lembrava. Ele tira onda, mano. Ele tira onda. Espacial. E tem, obviamente, o desenho dos anos 60 do Homem-Aranha, que era muito fraco. Nossa, velho. Mas é meio louco aquele desenho, porque ele fazia tipo uma espada de teia e lutava. Que tipo, Spider-Man. É, Homem-Aranha Amigos é bom pra porra, eu tenho também. Que era o Homem-Aranha, o Homem de Gelo e a Flama que moravam no AP juntos. Que você mexia a estátua e saía um laboratório. Ficava um bagulho louco, cheio de aparelhos caríssimos. Era muito bom. A Flama foi criada para esse desenho. Sim. Depois foi inserida no universo regular Marvel dos quadrinhos e se tornou uma dos novos guerreiros. É. E depois desapareceu de novo. É, porque também é um personagem mega genérica, porque ela é do fogo. Quantas pessoas de fogo tem na Marvel? Tira o fogo, fogo, o primeiro herói da Marvel é uma pessoa que pega fogo, que é o Tocha Humana original. Sim. Que era um ciborgue, né? Não é o caso do Johnny Storm, que era do Quarteto Fantástico, pra quem não sabe. Blá, blá, blá. É, o Quarteto Fantástico, que é um fenômeno, né, cinematográfico, que o Tocha Humana é o Capitão América. É. E é o cara que fez uma banana split pelado no Não É Mais Um Besteiro Americano. Mas o Quarteto Fantástico tinha um desenho bom dos anos 90. Eu gostava do desenho do Homem-Aranha dos anos 90. Ah, o desenho do Homem-Aranha dos anos 90 é incrível. Era muito bom. As pessoas falam, não dá pra assistir hoje em dia. Não dá porque você é trouxa, que é bom. O do Batman era fodido também. Não, o do Batman já é outro nível. Sim, sim. Já, tipo, é tipo obra-prima. De mas também, o Bruce Timm. Ele é foda. Ele é foda. Mas a DC sempre esteve à frente em animações. Uhum. Assim como a Marvel sempre esteve à frente em cinema. Sim, concordo. Depois que os filmes de heróis estouraram, a Marvel sempre foi superior em algum aspecto. Sim, enquanto as animações, são. Eles ainda não conseguem chegar no nível que a DC é. Mas há muito mais tempo é foda. É o Bruce Timm que faz a diferença. É um cara que sabe fazer. A Marvel teve desenhos bons com o X-Men, de novo, dos anos 90. Quem é o cara que faz diferença na Marvel, então? O Quesada? No cinema? Kevin Feige. É sempre, tem que ter uma mente pra coordenar essas coisas. O Kevin Feige entende... Dos heróis, leva isso pro cinema. O Bruce Timm fez isso com a animação. O desenho do Batman, ele tem um clima noir. Tanto que ele ditou o que o Batman é hoje em dia. Esse clima noir não existia antes do desenho. Ele era bem campy, pra se dizer, como dizer assim, meio bobalhão, o gibi do Batman. Era. Era, ele era mais apegado da série dos anos 60. Dos anos 60, do Adam West. Falecido, inclusive, né? Deixou saudade. Inclusive um dublador de desenhos também, né? Tipo, ele fez bastante coisa. O desenho do Batman, ele era tipo assim... Tipo, tem um dos melhores plots que eu já vi de desenho animado, que é o do Heart of Ice lá, que é o episódio da Coração origem do Coração de Gelo lá do Mr. Freeze. Que ele criou... Senhor Frio. O Senhor Frio, é. Ele criou a origem, na verdade, dele, que não existia nos quadrinhos. É. Ele era só um bandido que tinha uma arma de gelo, praticamente, nos quadrinhos. De repente, eles fizeram... uma profundidade absurda pro personagem. E aí, se esperta que mudou isso nos quadrinhos hoje em dia. Porque a DC é uma bosta, né? Vamos ser sinceros. rapidinho. Esse personagem tinha a mulher dele congelada, porque ela tinha uma doença, e ele mantinha ela congelada até conseguir a cura. Sim. Certo. Nos quadrinhos, isso é muito trágico, ele torna ele um vilão trágico, porque ele tem um objetivo tal, triste e tal. Eles fizeram que não, era uma mulher qualquer que ele achou e congelou e criou isso na cabeça dele. Pra que você mexe num negócio que é bem feito? Ah, não tem, não, mas não tinha nem, não tem razão de mexer nisso, essa que é a questão. Aí depois você vê o desenho da Liga da Justiça. Ah, sim, eu lembro. É bom demais aquilo. Eu gosto até do desenho do Superman, que precede a Liga da Justiça, também pelo Bruce Timm. Que é aquele cara, tipo, eles parecem peões. Eles têm um ombro gigantesco, as perninhas fininhas. Se anda com brucitinha, as pessoas têm queixo quadrado e peitoral enorme. É, as mulheres são mega pequenininhas e os homens são enormes. O que também é bem machista, né? Vou comer. A gente tá falando de super-heróis de quadrinhos. Então... nada mais machista que isso, né? Aí a gente chega na fase... Lembra da abertura do Batman? Dos anos 90? Claro que lembro. Aquela música, ele indo atrás do bandido. E é engraçado que é legal que a gente fale bastante desse exemplo, porque ele merece até. Ele tem uma estética meio retrofuturista, esse desenho. Sim. Porque tipo, parece uma Gotham dos anos 30. Sim. Porém, ela é moderna. Então é muito louco, assim. Todos os elementos inseridos nesse desenho são incríveis. São maravilhosos. É incrível ver eles o pensamento. Eles fizeram aquele vilão que é um boneco de ventríloco ser foda. Sim. Que é o vilão mais idiota do mundo, né? E foi onde o Mark Hamill virou o melhor Coringa de todos. Sim. Fazendo a voz do Coringa do série animada. Sim, se eu fosse o Jared Leto, eu ia ter vergonha de ter feito o que eu fiz por causa do Mark Hamill. Ele tem, né? Ele ficou putão. Ele ficou puto porque não colocaram, porque... Ai, vou mandar camisinha usada pro pessoal. Jared Leto, eu não quero nem no estacionamento com você, eu só quero que você suma. Que ele tinha sabe qual que é o coringas problema fodas pra superar. Do mundo. O mundo é um lugar onde reconhece Jared Leto até o ponto de dar um Oscar, e Felipe Dillon podia ter feito um Coringa bem melhor. Imagina o Coringa do Dillon. Era fadado ao fracasso o Coringa do Jared Leto, porque ele tinha pelo menos 3 Coringas fodas pra superar. César Romero, Mark Hamill na animação. Sim. E o que morreu? O Heath Ledger. Ah, e tem também o Jack Nicholson, que tá bem. Eu gosto... outro rolê, mas enfim. Então, eu gosto de que cada um desses 4 que antecederam o Leto, eles cada um traz uma faceta do Coringa. O Lepo-Lepo. porque o do Romero, ele era mais palhaço mesmo, sim, mais, né? Sim. Daí, o do Jack Nicholson tem aquele lado mais gangster. Uhum. Tanto que ele usa uns zoot suits, né? Pra quem não sabe, aqueles ternos que você é tipo um fraque, né? Bem mega compridão, assim, tal. Que é clássico do Coringa, até, na verdade. O do Mark Hamill era maníaco. Ele era um negócio assustador. Ele era tipo um filme de terror. Já o do Heath Ledger, ele era aquela coisa, tipo... Você nunca sabe se ele tá brincando ou não. Uhum. Aparentemente, ele tá sempre brincando, porém, ele na verdade, acho que ele tá levando a sério o que ele tá fazendo. Então, tipo assim, é a parte psicopata do Coringa. Uhum. Então, assim, todos esses são... Cada um tem uma faceta. O do Jared Leto só é... Idiota. O imbecil. É um fã do Good Charlotte sem camisa. É, basicamente. Sabe? Tipo, é tão vergonhoso aquilo... Mas não tem desenho, então foda-se. Ainda bem, né? Ainda bem. Putz. Daí nós chegamos à era moderna dos desenhos, então... Vamos, né? Gravity Falls... Puta, os desenhos pra adultos voltaram com tudo, velho. Nossa. Na verdade, assim... Com tudo! Eu já devo ter falado isso aqui no podcast, mas eu falo isso abertamente em todos os lugares. Nós vivemos a era de ouro dos quadrinhos... Dos desenhos, dos quadrinhos. Os quadrinhos a gente tá... Bom, tá bem também. Tá, nós vivemos a era de ouro. Por quê? Nós temos Rick and Morty, nós temos Gravity Falls, nós temos Voltron da Netflix, que é incrível, nós temos o Avatar, lá, Legend of Korra, lá, que eu não assisti, mas falam que é maravilhoso, então eu tô incluindo no balaio aí, ó, fiquem felizes, que deveria ter acabado há muito tempo, o Regular Show, tem seu mérito, BoJack Horseman, sabe? De tio avô. Tio avô, não consegui, pra mim foi o mesmo efeito do Gumball. São desenhos visualmente atraentes. Eu fico atraído, só que eu não consigo me concentrar no que tá acontecendo. Que é tão anárquico. Então, esse é o ponto. Mas ele é anárquico a ponto de eu não conseguir olhar, sabe? Ficar assistindo, prestando atenção. Eles pegaram um elemento original dos cartoons e jogaram um monte de drogas em cima. Sim, sim. Aí saiu Hora de Aventura, Gumball, Tio Avô. Sim, é. É esse. E tem até um nacional que é foda pra caralho. Eu ia falar isso, Irmão pra gente. Jorel. Não vamos esquecer do grande. Foi premiado o tempo desse, não foi? Ganhou um prêmio, alguma coisa. Não me lembro agora direito merecido, que prêmio. Merecido, quero caralho. Não, merecido, foda. Deveria ser exportado. Devia. Eu acho que quase todas as piadas são traduzíveis. Sim. Também deve ser pensado isso, né? Também você não pode, como fala, regionalizar demais uma produção assim, porque dá pra você exportar. É que nem 3%, que todo mundo tem um nome que é pronunciável em inglês. Você é esperto, né? O vilão principal é Ezekiel. Então, já acho que a gente cobriu todos os desenhos de hoje em dia, né? Ah, tem um, só pra falar da Marvel, tem o Espetacular Homem-Aranha, que é mais ou menos de 2005. Ah, é legal, ele fica quebrando a quarta parede. É mó bom esse. Não, esse é o depois. É o depois. O anterior a esse, que é mais ou menos início dos anos 2000. Muito bom. Que tem duas temporadas. Um planeta do outro lado do sol. Não. Lembra desse Homem-Aranha? Não. Era Homem-Aranha Sem Limites. Que o Peter Parker entra no foguete que vai dar a volta no sol. E aí tem outro planeta Terra lá, loucão. E ele vira um Homem-Aranha maluco com uma roupa meio super cibernética. Nossa, não faço ideia do que você tá falando. Esse desenho era louco. Posso fazer um adendo que não é um desenho, mas funcionava como tal? Na TV Gazeta tinha Hugo. Aquele programa que você telefonava e jogava. Não, tem Chororô. Esse jogo acabou. Que época, né? O que será que eu sou? Estilingue ou ioiô? Nossa, é mesmo. Aí tinha ele descendo no carrinho, assim. Tipo... Eu achava legal que tinha uns lag muito escroto na animação. Sim, sim, que sim. Tinha a fase do avião, que era a mais treta. E como que era do avião? Você ganhava. Na última fase. Aparecia ele, um avião no hangar, assim, ele... Vamos voar! 3 segundos de nada. Eu lembro. Lembrei. O aviãozinho, é verdade. Agora, só eu lembrei de um desenho esquecido também, que muita gente não lembra que tem, do Onde Está o Wally. Tinha um desenho. Que aí no final ficava uma tela estática, assim, pra você encontrar o Wally e falar... Onde está o Wally? Tinha Onde Está a Carmen Sandiego. O desenho era magnífico. Sim. Eu gosto da Carmen Sandiego. Eu acho que o Carmen Sandiego parece que... não sei se é boato que a Netflix ia produzir uma série. Eu ouvi essa história. Sim. Perfeito. Porque, puta... O Carmen Sandiego é perfeito pra fazer qualquer coisa. Era um jogo sensacional também. De computador. De computador, sim. Era point and click, né? Não, era de coisinha. Você tinha que ir atrás das coisas. Aquele jogo era foda que você tinha realmente que adivinhar coisas... Decifrar uns códigos e colocar na mão. Senão você não passava. É, porque tem que ensinar. E o tempo corria. Se você ia pro lugar errado, você se fudia. Não, era bom demais. Puta, tem que trazer. Ó, Netflix, se vocês não estiverem fazendo, façam. Tô mandando. Eu mando, entendeu? Tá bom, Waco. Eu gostei, pô. O Aqua era mais legal. Eu tô de boné hoje. Olha, eu sou o Aqua mesmo. Tinha que estar pra trás, ok. Tinha que ser vermelho, era uma boina. Era uma boina. É, e eu tinha que estar com um camisetão azul, só que sem calça, né? Ah, não! Não, não! O quê? Você ia ficar olhando e falar, nossa, tá o Aqua aí, ó. Igualzinho. Eu vou fazer um cosplay. Aí eu vou me pintar de... Não, não, não. Não, não, não, não, agora não, que eu pensei não, no que não, ia falar. Ai. Você pode colocar uma legging preta, uma camisa de manga comprida e uma luva. Não, não branca. Pode, não pode. Vai ficar muito escandaloso, porque o rosto tem que... Não, você não vai pintar o rosto. Não, mas era só em volta, né? Aí você vai ficar parecendo aquele Cat in the Hat lá do... Que o Dr. Mike Myers fez, é, do Dr. Seuss. É. Vai ser assustador. Nossa, sim, já sou eu. O Cat in the Hat era pelado também, era só com a gravatinha e o chapéu, né? É. Era um cachecol, não era? Não, é uma acho que é uma gravata borboleta. Oh, foda-se, não é desenho. É azar dele. É. Então é isso, né? Tem o... Essa coisa dos desenhos adultos atuais é legal, porque tipo, você pode voltar a ver desenho sem culpa alguma. É, não, quem sente, né? Porque eu não tenho esse problema, nunca tive. Não, mas tem muita gente que tem essa coisa. Sim, né? Sim, é verdade. Não, porque assim... Nós... São desenhos realmente inteligentes, assim. São inteligentes. O Gravity Falls, por exemplo, que ele realmente ele é feito pra criança. Sim. É mega inteligente. É sensacional. É mega... E assim, ele é tão bem escrito que assim, uma criança muito pequena consegue assistir, dar risada do humor dele e tudo, assim. Quando ficar mais velha e for assistir, vai falar, caralho, tem camadas demais pra eu descobrir aqui. É bem foda. Tanto que assim, eu adoro o fato que Gravity Falls durou 2 temporadas. Porque, tipo assim, é uma história fechada. O cara precisava contar aquilo. Acabou. Pum. Espero eu que não volte. Não vai voltar. Então, sabe aquela questão de tipo assim, pressão de estúdio com propriedade intelectual? Pode ser que volte, mas eu acho que imagina que vão fazer um spin-off, que é tipo um prequel do Grunkle Stan. Ah, vai voltar sem o cara, tá ligado? Eu ia falar, foda-se, isso aí não sou eu. Não, se for isso, beleza. Eu vejo só esses dois e tento ver o outro. Se não gostar, acabou. É. Né? Tinha um desenho do Snoopy, lembra? Lembro. Que era... O desenho do Snoopy eu assisti hoje em dia é deprimente. Snoopy é deprimente. Não, então, mas quando você via quando você era pequeno, você não percebia. Não. Aí hoje em dia você assiste, é a coisa mais triste do mundo. Eu comprei o DVD que tem os filmes, né? Que tem os... filme, é tipo 40 minutos, né? Aí tem o de Natal, tem... Puta que pariu, é horrível de ver. Tem o da Abóbora Gigante. O, né? O da Abóbora Gigante é o mais famoso, acho que é... Tipo, é a saga mais famosa do... do Snoopy. Que o Linus é o meu personagem favorito do Snoopy, da turminha. Linus é do piano, né? Não, o Linus é o do cobertor, é. Eu tenho os bonequinhos do Kinder Ovo até hoje. Lembra que tinha? Sim. Que ele tinha um chapéuzinho, né? Tipo, o boné, né? Daí era tinha o jogador de beisebol, jogador de tênis. Uhum. E tem ele meio Sherlock, assim. Ah, eu lembro, eu tinha esse. Oh! Daí tem aqueles desenhos do Adult Swim, que é Harvey Birdman. Sim. Laboratório. Submarino. Tem um número. 3 mil. Qual mais que tem? Tem o do Brack. Space Ghost de Costa Costa. Space Ghost de Costa Costa a gente já comentou aqui também, que é maravilhoso. Que é bizarro. É simplesmente bizarro. A Adult Swim também teve o Aqua Teen Hunger Force. Que eu não consigo gostar. Porra, cara. Parece que foi feito pra mim, sabe? Aquela coisa que parece que assim, tipo, falaram, ó, vamos criar algo que o Thiago vai gostar. Não, eu sei que não foi. Não precisa me zoar quanto a isso. Mas tipo assim, sabe quando tem todos os elementos que são coisas que eu gosto e não funciona pra mim? E tem um Metalocalipse. Nossa, sim. Ayrton Marinho, tô falando aí, é nóis, hein? Porque eu apresentei pro Ayrton Marinho, ele viciou nessa porra, que até hoje o toque de celular dele é o toque de celular que eles têm no desenho. Que é tipo uma guitarrinha, né? Que é uma banda de death metal, que é a banda mais famosa do mundo, que vendeu, sei lá, 5 bilhões de discos, assim. Eles são muito famosos, assim, é muito violento, absurdo e tal. Quem não conhece o Metalocalipse, vá atrás, que vale a pena. A coisa que eu mais gosto do... Tem duas coisas que eu acho foda do Swing que não são desenhos. O quê? Frango Robô. É basicamente uma animação, né? Se pensar bem. É, você sabe quem é o criador do Frango Robô? Sei, é o Seth Green. Ruivo. Não, por isso que ele fez aquilo. É. E o Children's Hospital. Qual que é esse? É uma série maravilhosa, mano. Não conheço. É zoando séries de hospital. Sim, sim. Num hospital que é só pra crianças. Tipo, criança que tem problema com câncer, problema, criança com não sei o que lá. Nossa, e é zoando isso. É zoando a vida louca de médicos, entendeu? Ah, tá. Você queria zoando as crianças com câncer. Eu falei, que horror. É, eles dão uma luz aloprada nas crianças, tipo, ah, vou arrancar seu braço, não sei o que lá. Nossa. Os bagulhos da criança. O Adult Swim tem isso, né? Não tem limite. Nenhum. Não tem, assim, porque o Rick and Morty mesmo, por exemplo... É do Adult Swim. E é muito violento, louco, sem limite e tal. Tipo, eles podem fazer o que eles quiserem. Sim. Eu gosto da linha de pensamento, mas assim, eu acho que deve ter algumas limitações. O cara pode falar... Ah, assim, na prática não é assim que funciona. Não é assim que funciona, mas assim, mas eles têm um range, né? Um alcance muito grande que eles podem trabalhar, né? Então, sim, sim. O South Park é um desenho, tipo assim, incrível, que ele consegue durar até hoje, cada pois vez melhor. É. Eu parei de acompanhar faz muito tempo, mas era bem foda. Não, eu assisti até a última temporada. Eu não assisti essa recente, eu não assisti. Mas assim, só melhora. Assim, o South Park parece que eles vão tomando cada vez mais forma. Parece que ele vai cada vez virando mais o que ele deveria ser. É impressionante. E pra finalizar, tem um desenho do Phil Lord e Chris Miller, que a gente cita sempre aqui, que é o da escola, que tem o Gandhi, Jesus... Que é do Adult Swim também. Tem, acho que tem duas temporadas. Ai. Não lembro. Alguma coisa high. Procura aí, porque vale a pena falar esse nome para as pessoas irem atrás. O Jesus, ele é professor de carpintaria nesse daí. E aí tem o Gandhi, tem a Joana d'Arc, que é, acho que a principal é a Joana d'Arc. Ah, nossa, sim, eu lembro disso. É, puta, é muito bom esse desenho. Mas assim, eu fui reassistir esses tempos. Ele é muito bom, mas ele é muito repetitivo na temática. Tipo, não dá pra assistir, tipo, binge-watching, né? Não dá pra assistir vários seguidos. Então eu comecei a assistir um por vez, um num dia, outro no outro, aí começou a melhorar. Porque ele é meio repetitivo, assim, a temática dele. Mas as ideias são incríveis. Só ter o Jesus carpinteiro é. Já ganhou, sabe? Assim, já valeu a pena. Você falou de South Park, também tem os desenhos que a MTV passou. Puta, aquela bizarra. Não, tirando Beavis and Butthead, obviamente. É, sim. É, South Park começou a passar no Brasil na MTV. Na MTV, é. Tinha o Happy Tree Friends. Que eu não gosto, mas bichinhos depois eu falo por quê. Bichinhos morrendo de jeitos escabrosos. É, eu vou falar por que eu não gosto. Posso falar agora? Porque eu acho que é muito de propósito tudo. Ah, vamos fazer um negócio que vai fazer um maior sucesso. Bichinho fofinho. Eu gosto visualmente. Mas eu acho que é tipo assim, muito feito por comitê pra agradar. É igual o Kung Fury. Sei. Aquela coisa feita que quer me agradar tanto que você me irrita. Sabe, eu odeio gente que quer ser meu amigo. Você quer ser meu amigo? Tipo assim, começa a conversar comigo na boa, na moral, vai aos poucos, a gente vai virar amigo. Se você chegar muito, Thiago amigão, vem na minha casa jogar um PlayStation. Surra de like, papapá. Não, aí eu não viro amigo da pessoa. Pra mim é a mesma coisa que Happy Tree Friends. Que tipo assim, ele quer tanto agradar, ele usa tanto elemento que ele sabe que ele vai dar certo, que me irrita. Entendi. Mas eu amo visualmente, acho lindo. Eu queria até os bonequinhos dos bonequinhos. Eu sou hipócrita nesse ponto. Teve Ion Flux, que era foda. Era absurdamente bizarro. Era muito bom. Mas exigia que você prestasse atenção pra caralho pra funcionar na sua cabeça. Tinha aquela cena clássica que tem na abertura, que é a mosca no olho. Ela prende com o cílio, com o cílio, mosca. Que eu acho horrível aquela cena, inclusive. É que era foda que a primeira temporada inteira do Ion Flux eram episódios bem curtinhos e ela sempre morria. É. Aí depois, da segunda temporada pra frente, criaram uma história. É porque era muito experimental antes, né? Tipo assim, ele não era pra ter uma história, era uma experimentação maluca. Visualmente, que lindo. Era. Qual era o nome do segmento? Era Liquid Television. Liquid Television, é verdade. Nossa, tinha as vinhetas loucas da MTV. Tinha e tal. O The Max. The Max é quadrinho, né? Tem um quadrinho, né? Eu não sei qual que veio antes, na verdade. Nem eu, mas era assustador. É. Os desenhos da MTV eram traumatizantes, assim. Assim como as vinhetas. Lembra que a comunidade Orkut, eu tenho medo das vinhetas da MTV? Lembra que tinha uma que eles foram processados por... Cabeção é da Malhação. Eles foram processados por causa de uma vinheta que tinha uma cena de sexo, só que na verdade era uma cena de pedofilia. Ah, lembro. Né? Mó bad vibe, né? Caramba. Que era realmente, assim, tipo, era uma cena, tipo, de uma criança transando com um adulto. Colocaram na vinheta. É. E elas foram condenadas. Uma ventícula em cima. Isso, né? Isso. Mó loucura. Mas também no Bernardo e Bianca mesmo, aquele desenho da Disney, tem uma cena do casal transando lá, tipo, mensagem subliminar. Mas tinha o cabeção mesmo, chamava Big Head o desenho. Que era um cara que tinha uma cabeça imensa, assim, tipo, 5 metros... Só a cabeça dele era comprida. Um alien morava dentro da cabeça dele. Nossa, eu não lembro desse. Era muito foda. Aí tinha várias pessoas com umas bizarrices, assim, sabe? Que faziam parte da patota ali. Sim. Ia rolar uma invasão desses ETs dominando a cabeça das pessoas e tal. Nossa, não faço ideia. Era um puta desenho legal. Tinha o... Garoto enxaqueca. Que na verdade era uma propaganda. Aí era mini desenhos que a MTV Nacional fazia. Garoto enxaqueca. Não, é americano o Garoto enxaqueca, eu acho. É? Eu acho que sim. Bacalática era daqui, não era? Aí eu acho que é daqui. É. Lembra que tinha aqueles negócios stop motion da MTV que tinha, não sei o que lá, a puta? Sim. Era da galera do Sobrinhos da Taíde. Sobrinhos da Taíde, né? Suelen. Era Vida de Plástico, assim. Vida de Plástico, vida exato. Vida de Plástico. É, que era o Marco Bianchi, o Bonfá. Bonfá e o terceiro, que eu não me lembro o nome. Eu que nunca é o lembro o nome dele, né? Que foi expulso. Era Suelen a puta, tinha Ted Murray, o Labrador. Tinha... É. Era, tinha uns episódios até bons. O do Labrador era incrível. Que era tipo Ted Murray, o Labrador, né? Tinha um cara fazendo... Toda vez que o cachorro ia aparecer. Nossa, tipo, eu não lembro. Eu lembro da existência, mas eu não lembro do episódio em si. Deve ter no YouTube. Tinha o Flipper. Ah, tinha o Flipper, é verdade, é. Xana, a drogada. Nossa, Tuílio, o noivo. Caralho. Tem no YouTube essas coisas, claramente, né? Tem. É igual o Telaclass tem no YouTube. Sim, tem. Nossa, tem completo lá. O Telaclass é muito errado. Tipo, é muito pior do que a gente lembrava. Porque, tipo assim, sei lá, mês passado eu fui assistir. Lembra do desenho que tinha dos VJs da MTV? Era Mega muito... Não, o Mega Liga não era legal. O legal era o Fudêncio. Uhum. O Mega Liga era legal que eram eles que dublavam. E o Edgar, ele optou por fazer uma voz meio Superman, que o personagem dele era como se fosse o Superman. Super Ed. Era o Super Ed. Que ele fazia uma voz... Olá, tudo bem? Então, tipo, não parecia ele. É legal a opção. Que ele, tipo, ele foi artista nisso aí. Eu achava legal. Qual era o nome do careca lá, que depois foi pra Globo? Cazé. Eu ouvi na rua dia desses. O Cazé. Eu acho que ele mora perto da minha casa. Porque ele tava muito, tipo... Sabe quando você tá andando na rua, perto de casa? Ele tava assim. O Cazé era tipo Xavier, né? É verdade. Que era um cara muito foda. Como é que é o nome do cara? Era Camaleão, era alguma coisa assim. Porque eu lembro da origem disso. Ele mandou pro programa do Gordo Pop Show, acho que era o nome do... Era o Agogô antes. Era Agogô, acho que era Gordo Agogô, sei lá. Ele mandou uma animação do João Gordo lutando contra o Humberto Gessinger. E aí ele foi contratado e fez o Fudêncio, que era um bonequinho que ficava nos programas do João Gordo. Ele criou a funéria. Era uma boneca cagada. Era uma boneca com uns pregos na cabeça, os negócios, fazendo moicano e tal. O legal do desenho do Fudêncio é que o mais legal... Tudo que era legal não era o Fudêncio. É. Mas assim, eu sei que era intencional, mas toda vez que o Fudêncio tava... O Conrado, que era o tomate, né? Não, era o caqui. É verdade, a piada era essa. Não é tomate, é caqui. Eu só me fodo nessa merda. Pô, era legal o Fudêncio. Mas será que dá pra assistir hoje em dia? Acho que não. Aí tinha um talk show depois da funéria. Era ruim pra caralho, aliás. Era bem sem graça. Mas assim... Aposto. E aí, tipo assim, daí colocava Pete. Ah, então, não sei o que. Ah, era... Tá botando uma pessoa pra interagir com uma coisa que não existe, tá ligado? Não é todo mundo que faz isso. Não, a naturalidade não existia nisso aí. Nenhuma pessoa que foi convidada ali. Pelo menos eu vi dois e quase vomitei. Era por causa disso. Eu lembro da Peach porque eu assisti o da Peach. Mas assim, a ideia é boa, como era o Space Ghost. Só que o Space Ghost devia ter alguém que interagia ali com a pessoa, porque havia aquela coisa de talk show. Sim. Já o da Funéria era o nazi do Ira, sentado num banco falando sozinho. É. Respondendo perguntas fictícias. Você sabe? Não. Era uma bosta. Era uma bosta. Mas era legal. A ideia era bem legal desses desenhos, essas coisas, né? Valia a pena. Mas, Barone, será que tem? Não sei. Vamos pensar se tem, sabe que eu odeio. Barone, eu não sei se eu tenho, mas sabe que eu odeio. Bom, sabe que eu odeio? Meu microfone sumiu ou eu tô surdo? Ah, não, tá funcionando, sim. Surdo. Eu acho que eu tô surdo, a velha surda. Que é isso? Ah, a velha surda, é verdade. Ai, Apolônio. Sabe que eu odeio? Eu odeio o governo Temer. Clichêzinho você. Não, mas assim, mas tá foda. Porque, tipo, realmente chegamos no ponto de eclosão. Sabe a Rússia de União Soviética? Aconteceu isso? Aconteceu, no comunicado oficial, falaram que ele ia falar com o presidente da União Soviética. O Gorbachev? E teve uma outra cagada violenta, assim, também. Ele falou que estamos trazendo de volta o desemprego. Não, de confundir posições, assim. Ah, de... mas é... Não, mas é porque, assim, agora, depois que foi aprovado... Qual era o slogan de Brasília? Era 50 anos em 5, não era? Nossa, não sei. Não tinha um bagulho assim? 50 anos em 5? De algum governo. Acho que era a época de construção de Brasília e tal. Tá. O Temer tá fazendo isso, só que é pra trás. Ele quer voltar, ele é saudosista. É, vamos regredir 50 anos. É, ele podia voltar pros desenhos, então. Ele podia... Não, é que assim, eu tô falando... A gente vai voltar pra época de Ufir... época de inflação descontrolada, de desemprego. O Cruzeiro Real, não, Cruzados. Nossa, faltava rota na rua, dando porrada em todo mundo, aí pronto, fechou. Exato, vai voltar pra isso. Não, é que eu fiquei irritadinho depois que aprovou as reformas trabalhistas, né? Meia hora de almoço. Meia hora de almoço. Ai, com negociação com o patrão. Vá, tá. Ninguém mais precisa ser CLT. Não, e não vai ser. Você esquece que vai existir CLT. Férias vai ser quebrada. Ah, pode ser que seja. Tá. Os caras vão quebrar de todo mundo e foda-se. Quebrar sua cara. Nossa, vamos quebrar todo mundo. Mas vamos então. Você não tem nada que sabe que eu odeio, né? Eu já odiei muito no começo. Isso aí. Deus é pai, não é padrasto. Nossa, agora até subiu assim de novo a bile, sabe? De lembrar do sabe que eu odeio. Qual que era que você falou? Esses filhos da puta que não, fala que não gosta de podcast, não consegue ouvir, pega um vídeo grande que nem o nosso de Transformers e deixa no fundo. Oi, na boa, não é tão grande. Porque, tipo, você vai ver esses youtubers assim que tem, que são mega famosos, tem vídeo de 45 minutos, 40 Mas minutos. Mas sabe que isso é uma tática. Né? É uma tática, sim. É porque... assim que funciona o algoritmo do YouTube hoje em dia. É, exato. Então, tipo assim, não é grande 20 minutos falando... Até porque, na verdade, assim, não tô querendo levantar nossa bola, não tô... Não foi nossa proposta fazer vídeos tão longos de cara. Sim. Só aconteceu. Aconteceu. É porque, tipo assim, nós acostumados com o podcast, estarmos soltos num tema, a gente elabora mais, corta mais, fazendo piada, isso não sei o quê. Isso porque o Thiago, editor, tem uma puta cortada naquele vídeo. É, aquele vídeo tinha ficado com 36 minutos, acabou ficando com 20 e poucos minutos. Mas ele cortou a gordura. Ele perfeito, tá bom. Não, assim, não tô querendo levantar nossa bola, tipo, mas já levantando, o que eu gosto é que a gente tem um dinamismo legal, aquele vídeo. Aquele vídeo não é boring. Se não fosse nosso, eu assistiria aquele vídeo, por exemplo. Não é um negócio, tipo assim, se for 20 minutos de nada... Ah, sim. Entendeu? Sim. É isso que eu tô querendo dizer. Então, assim, se a pessoa falar, eu vou deixar tocando e não vou assistir, isso aqui, perde um monte de coisa, porque não tem muita graça visual que a gente fez. Porque é um vídeo do YouTube. É um vídeo do YouTube, senão... Mas se você está senão se seria um podcast a deixar só a porra do áudio... Ouve um podcast que é feito pra isso, você não perde nada. Gente, vocês estão matando o Barone. Olha o que tá acontecendo aqui. Que pariu. Chegou a hora do leitura de um monte de coisa. Primeiro. Tô voltando. Nós temos que dar as boas-vindas pra duas novas apoiadoras. Aê! Apoia sim. Pode apoiar, pode ir não, apoia aí. Dinheiro pra mim. Ah, é. Um real pra mim. Pronto. Minha irmã, Camila Baroni. É o mínimo, né? Ex-participante desse podcast. Falando dela, ela ficou mega ofendida que eu falei que ela não ouvia. Eu, na verdade, até o presente momento, eu não respondi o comentário dela. Ela até deu dinheiro pra provar que ela fez. Melhor tática. Vamos listar nossos. Eduardo Capelo, você que escuta, você não tá dando dinheiro, meu amigo. É verdade, hein? Vou começar a chamar na chincha, assim. É. Felipe Bezerra falou comigo esses dias, ou encontrei recentemente no Ugra Fest, falou que vai pagar no boleto 12 reais, que fica um real por mês. É verdade, ele falou isso. Mas eu não sei se é possível. Eu falei, cara, não sei. Vê lá. Dá pra ele fazer um apoio De 12 reais para o boleto e cancela o apoio. Porque eu acho que, pelo visto, ele não tem cartão de crédito. Por ele querer fazer um boleto, não sei. Mas ele pode fazer boleto de um real todo. Felipe, a gente se encontra direto nos eventos. Qualquer coisa, você me dá 12 reais na mão e a gente bota, e seu, a gente e-mail bota seu e-mail no newsletter. Então a gente tem a Camila, minha irmã. Essa, né? E a Thaís Odelli. Opa! Que começou a ver os vídeos e ouvir o podcast por causa da Luciana. Olá, viu? Luciana ajudou, ela trouxe engajamento. Ela é a mecenas, né? Do... É o mínimo que ela... Ah, isso não é uma corporação. Né? Então ela quer ver a empreitada crescer, né? É verdade. É, porque ela tem um interesse, na verdade, envolvido, não é? Não é um negócio de graça assim também, não. Não é que ela é boazinha com a gente. Que os outros que apoiam, tirando as... Não, vai, a Camila, tudo bem, vai. Sua irmã, ela não precisa apoiar, porque... Bom, apesar que se você ficar rico, pode sobrar um residual pra ela. Pode, né? Então, ó, seguro de vida tá aí pra essas coisas, né? Ó, e o Barone não é muito bom de vida, tal. Ele é um cara meio sedentário. Então, se você investir nisso aí, viu? Senão vai ficar tudo pra mim, então, essa empresa. Muito obrigado. Se você morrer... Tá, vai ficar... Deixa eu agradecer os novos apoiadores. Eles que se danem. Peraí. Se você morrer, eu vou continuar fazendo tudo sozinho. Nossa, isso é horrível. Como vai ser horrível? Eu sou a pessoa mais interessante daqui. Horrível. Eu quero que as pessoas votem. Imagina você... Vamos fazer um... Vamos não, fazer um... Não. Imagina você, Thiago, Ruivona Zanetti. descontrolado. Sem ninguém pra te botar em xeque. Imagina esse podcast. Vai ter vídeo do Thiago fazendo pintocóptero uma semana depois da morrer. Olha o que eu faço, hein? É, então. Ó. Não torça pro Fernando morrer, porque senão, Fernando, eu nunca te chamei de Fernando, que estranho. É, porque senão realmente vai ficar bizarro. Vai, vai. Imagina um podcast que eu não sei editar. Eu vou gravar um áudio e vou colocar qualquer coisa. Então, eu teria mais dignidade, eu pararia de fazer. Claro, você tava morto, caralho. Se você morresse, imbecil. Ah, não, continua sozinho também. Não, ia ser uma merda, ah, ia ser chato assim, pra caralho. Oi, gente. Oi, esse é mais um episódio do podcast e foda-se todo mundo, acabou. É, ia ser assim. Aí já a pessoa começa a ganhar mó grana, porque todo mundo fala, nossa, vamos ver a escalada. Fenômeno na internet. A escalada o homem que xinga as pessoas uma vez por semana. Com coisa que não tem isso o tempo todo na internet, né? Mas aos apoiadores, a Thaís e a Camila, fica o muito obrigado da equipe Isso Não É Um Podcast, Isso Não É Inc. Quando isso for próximo, vocês vão ter recebido a primeira newsletter, olha só. É verdade. Thaís, aliás, ela apoiou enquanto a gente gravava aqui. Quanto? Não vou falar. Ah, não... É. Mas digamos que ela tá na segunda colocação, assim. Caralho! Assim. Tá rica, hein? Tá fazendo chover, assim. Champion Shower. Realmente é uma mídia sonora, porque eu falei, tá fazendo chover, imagina tipo a tempestade, porque eu tô fazendo com a mão, assim, chover dinheiro. Money, money, money, money. Então vamos para a leitura de coisas que as pessoas mandam pra gente. Não, você vai ler pra acabar aquele negócio lá que a gente falou mais cedo, do vídeo. Ah, sim, lógico. Pra finalizar, hoje, gente, tem algo especial. Que agora temos comentários e vídeos do YouTube também. É, né? Maravilhoso, mas esse daí vai ser, é, tipo assim, pra coroar o episódio, sim, sim. Esse daí. Vai, o que você vai ler agora? Eu leio um e-mail, você lê um comentário, eu leio um e-mail, você lê um comentário, depois a gente começa a ler comentários, você tem dois e-mails. É, rapidinho. O primeiro é de Camila Baroni, revoltadíssima com a acusação de Thiago. Acusações gravíssimas. É, vamos lá. É. Tem vários L's. Olá, irmão. E Eufrazino, ela acha que você parece o Eufrazino do Looney Tunes. Olha, contextual até, sem ela saber. Exato. Realmente, tem ela a barba sempre e o Eufrazino. Sempre que eu falava, ah, o Thiago, ela, que Thiago, o Eufrazino? Ah, ó, realmente, se for ver, é, parece. Quem não lembra é o Ruivão não do Looney Tunes. Não, a barba. Você precisaria ter uma barba do Gandalf pra parecer não, o claro, ele é mega exagerado, mas assim, o formato da barba é porque ela é bicuda com assim. Bigodes, assim, nesse ponto sim. Mas a dele é gigantesca, né? Já que não apareço mais no podcast, vou aparecer pela cartinha. E fez direito, mandou e-mail. Você nunca apareceu porque é uma mídia sonora. Quero comentar que... Ai. Também odeio Imagine Dragons. Aí, ó. Ô, Bandilvo Maltina do caralho. Mas eu hashtag sigo... ódio eterno. Ó, gostei. Mas eu te sigo nas redes sociais e você gosta de umas bandas que não são tão... Né? É bem é verdade. É bem... Tá aí... Assim, né? Dois. As histórias sobre cocô são as melhores. Aconteceu uma coisa parecida comigo ontem, mas não foram fezes humanas. Estava indo para uma entrevista e um passinho maldito me fez o favor de cagar. O passarinho maldito quer falar fez um passinho. O favor de cagar na minha cabeça. Aí, beleza, hein? É, isso eu costumo dizer sorte. Depois você disse se você conseguiu o trampo. Ah, tá procurando trampo? Ela foi numa entrevista. Ah, nossa, ela foi na entrevista cagada? É que tá, né? Se o passarinho cagou antes da entrevista, não é sorte. Pode Porque ser. Porque ela vai chegar cagada na entrevista. Porque se você for usar a lei do magnetismo, bosta vai atrair coisa boa. Aí continua essa. Tentei limpar com o guardanapo do Burger King que tinha na mochila e a merda foi ficando verde. Uma beleza. Resumindo, consegui dar uma disfarçada, mas parece que meu cabelo absorveu o excremento da ave e não consegui lavar na pia. É, bosta de passarinho endurece em uma velocidade absurda. Absurda, é. Se é você verdade. Não tira na hora, você se fudeu. Ó, eu também já fui cagado. Tem que puxar e... com a unha, assim, é, com o cabelo. É, você tem que pegar assim e fazer... É horrível. E você arranca um teco de couro cabeludo, assim. 3. No próximo lançamento do livro do Thiago, eu também vou só pra tomar vinho de grátis. Eu prometi não. Eu falei que isso aconteceu no primeiro, só se for na mesma livraria. Qual foi? Foi na livraria da Vila, ali da Alameda Lorena. Eles dão, né? É, não, é deles. Não foi a minha editora que pagou. É serviço deles, né? E... Não, mas assim, mas o legal é que foi bastante gente, então a livraria ficou felizinha, né? É. 4. Só uma coisa, era vinho bom. Eu não sei a marca, mas era muito gostoso. E o mais engraçado era o pobretão, eu, autor, ao invés de estar lá divando como deveria. Tava bebendo pra caralho. Não, eu tava bebendo e chegava alguém, chamava a mina e falava: ô, oh, vê vinho aqui pra Priwi, que chegou aqui. Vê vinho pro Ayrton Marinho. Daí Ayrton Marinho levou a sério a questão do vinho e ficou bêbado, como eu já contei aqui. Quatro. Já que ela é da época de vocês, comentem. O que vocês acham da Gretchen no clipe da Katy Perry? Já que ela é da época de vocês, é maravilhoso isso. Filha da puta, puta, né? Puta que a pariu. A Gretchen é uma geração antes da gente, mas beleza. Uma? Cinco? Honestamente, fazer um comentário honesto disso, achei bacana. Achei legal também. Eu gosto da Gretchen. Tipo assim, a Gretchen nunca fez nada que me incomodou. Assim, tipo, ela virou meme. Ela sempre me fez a risada, tá ótimo. É, tá bom. Tipo, sabe? Tipo assim, de verdade, a Gretchen me parece uma pessoa legal. Ah, ela é muito vítima do que foi uma coisa absurda que rolou com as mulheres anos 70, 80 na TV brasileira, mulatas do aquele cara lá, depois teve as chacretes, não sei o que, ela tava nesse balaio aí. É. Só que assim, na verdade assim, ela, pô, só dela ter a carreira até hoje, a sobrevida de carreira que ela teve, porra, do caralho. Parece que ela tem um canal no YouTube, até uma coisa assim, né? Mas assim, eu não consigo pensar muito bem. Tipo assim, a ideia da gravadora aceitar que a Gretchen fizesse um clipe isso da Katy Perry. Muito estranho, é muito estranho. Mas assim, faz sentido em termos de peso da internet. Sim, sim. Sabe? Mas assim, é pra uma localização, Brasil. Tanto que quando eu fui ver o clipe, você vai ver, só tem comentário brasileiro. Mas ali. Eles pegaram no canal oficial. O momento perfeito, porque o Brasil está exportando memes. Sim, sim. Então... A gente até comentou aqui, acho que no episódio passado sim. Até. Não, a internet brasileira é muito forte. É alguém gritando aí. É, porque é dia de jogo hoje. Acho que é Palmeiras e Corinthians hoje. Sabe o que eu odeio? Torcedor de futebol. Não que as pessoas gostem de futebol, mas torcedor de futebol é aqueles que levam a sério, que batem, brigam, coisa disso. Tem um PS. Já comentei que PS não existe em e-mail, mas daí ela colocou também PlayStation. Ah, tá. Ela brincou. 25 anos não é tão jovem assim. Depende, se você tem 88, é. É. Ou, na verdade, se você pensar que é um quarto de século, até não é tão novo. E pra quem tem 5, 25 é bem velho. É, depende do ponto de vista. E ela termina com tchau! Tchau! Aí, viu? Alguém, ela ouve. Agora vamos para um comentáriozinho aí, vai, Thiago. Leitura de e-mail é do Tiagão, não é e-mail seu, idiota. Nós temos comentários no... Não, peraí, vamos voltar aqui. No episódio que a Lu participou, que é o Bon Jovi, é o Nicholas Sparks do rock... Deixa eu ver se eu leio isso aqui. Baita episódio, Batman pode ser super... aí tomarinho, né? Foda-se. Fiscal do Neil Gaiman, eu não pago a internet pra ler que Neil Gaiman é ruim de prosa. Viu? Aí você respondeu Tim Gaiman. Ao invés de você ficar do meu lado, você fica contra mim. Você é ridículo, não vou apoiar isso. Felipe Bezerra, que eu falei da campanha do Felipe Dilon aqui, que ninguém faz essa merda... Mentira, a Janaína fez. É, a Janaína fez, mas também eu nem ajudei, né? Porque eu nem apoiei, pois compartilhei, é. Né? E ela marcou o Dilão. Ela marcou? Sim. Ai, meu Deus, nós precisamos continuar com isso. o Felipe Bezerra, eu falei, que você não tem Twitter? Só faz um tweet e pronto. Aí o Felipe Bezerra, muito esperto, que é, escreveu, eu não tenho Twitter. Aí no episódio passado, que a criatividade acabou, nós temos o comentário da Luciana Teixeira. Citaram minha cena favorita do cinema, vou deixar o link aqui, não vou ver. Não agora, né? É isso que eu quero dizer, gente. Mas qual que é? Tem que abrir aqui, peraí, vamos abrir o link Nova Guia, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vai, Don't Call Me Shirley. Don't Call Me Shirley, é do... Apertem os cintos, o piloto sumiu. Muito bom. Saudades do... Caralho, esqueci o nome dele. Meu, como é que é o nome dele? Se pode aí. Não lembro. Sobre falta de criatividade, vou deixar o clique pra gente pensar. O próximo Velozes e Furiosos pode se passar no espaço. Tipo, essa cinesérie é tão absurda que, tipo, na hora que eu li isso, eu falei, tipo, grande bosta, sabe? A gente já mencionou no Transformers e é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer outro vídeo, um exato. Podcast sobre isso. Vou correr de carro. Tô imitando o Vin Diesel. Você quer que eu imite Vin Diesel? Você odiar as mulheres e pagar de bonzinho depois. Sugestões de temas ou breves divagações. Se o Dick Vigarista pudesse dirigir o Herbie... Pra quem não sabe, é o Fusquinha. De ser o Fusca... você falou aqui, então vou voltar. Se o Dick Vigarista pudesse... tudo antes de falar, é foda. Eu tangencio demais. Se o Dick Vigarista pudesse dirigir o Herbie, de ser meu Fusca falasse, ou a Christine, com qual ele finalmente ganharia a corrida? Com nenhuma, porque ele cagaria de alguma forma. Sim, ele só perde porque ele quer, porque ele sempre chega antes. Exatamente. E ele não quer... é o carro que faz não diferença. É o carro, é ele. Olha como a gente é bom. A gente tá bem alinhado. Daí sejam sugestão de temas. Conselhos amorosos com Fernando Baroni e Zanetti. Não. Desculpa, mas não. É, melhores memes antigos com influência na atualidade. Isso pode até ser. Isso pode o ser um tema. O difícil é achar os memes antigos que são bons. E o difícil é fazer numa mídia sonora memes fazerem sentido. A gente pode guardar para um vídeo. É, isso pode ser um vídeo. Olha, Luciana, obrigado. Uma vez... Ah, ela conta uma história. A história é boa até, eu já li. Uma vez estava com meu ex no boteco em BH. E na mesa ao lado, três pessoas conversavam. O cara contava com entusiasmo sobre as placas sagradas escondidas no Planalto Central, que contém toda a sabedoria. Inclusive sobre o motivo do dilúvio. É... Ah, já tinha um ponto ali, não vi. É... Momento em que a menina perguntou para ele, mas o dilúvio da Bíblia... Qual outro dilúvio aconteceu? Acho que aconteceram vários dilúvios, mano, porque a Terra fica congelando e esquentando. É verdade, é se pensar bem. Daí a Thaís, nossa recém-apoiadora, ela colocou: aprova a ideia de todo episódio ter um teste capricho BuzzFeed. E sugiro o mais importante de todos: quem é você na fila do self-service? Como a gente já não tem tempo hoje, a gente faz no próximo. Sim. Thaís, obrigado, nós vamos fazer. E Ayrton Marinho, sobre o tema que era a criatividade acabou, Ayrton Marinho comentou, não sei. Convenhamos, convenhamos. A gente perguntou. A gente perguntou. É, agora coloca aí o... Não, porque você fez tudo errado, cagado, porque você é o senhor roubo de protagonismo e tudo mais. Eu? O que é que eu fiz? Era pra gente fazer um jogralzinho aqui, intercalando e-mail e comentário, você foi atropelando todos os comentários, tem mais uma porra do e-mail aqui e você cagou tudo. Pra você variar. Não disse enquanto eu fazia? Porque já tá tudo cagado. Hoje você tá... Hoje tá impossível. Eu tenho pena das pessoas por não verem sua linguagem corporal quando você tá indignado comigo. Porque você gesticula como um, sei lá, um pai gesticula com o filho que sim, cagou sim. A porra toda. Filha da puta! Volta aqui agora. Vai pro seu quarto. Cospe essa bola. Que aconteceu na sua infância? Eu ia falar cospe essa arma, eu achei meio pesado. Cospe essa arma? É, criança pentelha maldita, né? Faz umas coisas absurdas. É verdade. E o e-mail era porcaria do Ayrton Marinho. Cusão, por cara. Isso que eu queria alternar. Ah, você não tem... Ayrton Marinho mandou um e-mail... Que tristinho. Com o assunto, mais uma história sobre cus. Por isso é importante. Mas, gente, a gente virou um podcast sobre cu. E bosta. É o podcast. Nossa. Incorporei o Thiago aqui. É, escapado. Depois sou eu, né? O problema, né? Olá, Thiago Baroni, Fernando Zepanetic e Rafael Fernandes. E robôs que roubam outros robôs da internet. Ele ainda não entendeu como é que é, na verdade. Você pensa que é piada, eu tenho certeza que ele pensa que é isso. É, se passa, sim. É. Fiquei emocionado pelo meu e-mail ser lido no podcast. Ai, meu Deus. É, a minha até pressão baixou. Minha até pressão baixou. É um e-mail sobre cu, porque ele escreveu com o dele, né? Tava baixo até o momento de escrever o... É. E eu vou contar mais uma história sobre cus. É, lá vem. Quando eu era moleque, os pedreiros e serventes de uma obra perto de casa limpavam os cus com sacos de cimento. Fiquei sabendo isso porque um dia eu e mais uns moleques entramos na obra e vimos os sacos rasgados e sujos de merda perto do banheiro deles. A gente pensava na dor anal que seria limpar o cu com aquilo, pois os sacos ainda tinham um pouquinho de cimento grudado. Os moleques riram pra caralho, até que um dia apareceu uma pichação dos tapumes da obra que dizia... Olha, pião cu de aço. A história que quebrou o barulho. Os caras ficaram putos e a gente não passou mais perto da obra. Fim, caralho. Olha, Ayrton Marinho, demorou, mas você conseguiu. Nossa, eu quero fazer agora um super-herói, cara. O pião cu de aço. Puta que pariu. Pode ser amigo do cabra d'água. É sim. Ai, cara. Eu tô com dor na barriga já. O barulho tá chorando. Puta pariu, velho. Cara, a gente acabou de fazer o ano do Ayrton, cara. Você tá chorando de uma piada do Ayrton. Deixa eu me recompor, porque é o próximo é importante. Ai, caralho. Então, pra vocês que não sabem, a gente subiu um vídeo no canal do YouTube que temos. Isso não é um canal. Sim. Sobre a Terra plana. É. É o primeiro vídeo da série Ciência Científica, na qual aqueles dois grandes cientistas explicam as verdades ocultas do universo. Sim. Eu tô só falando sim pra interagir, né? Porque eu sei que você não tá falando comigo. Nós tivemos vários comentários. É o nosso vídeo de maior sucesso até agora. É verdade, é. E muita gente falando, tipo, faça um filho comigo. Vai. Tem umas pessoas que não gostaram. Eu respondi muito bem. Tem um, você percebeu um que eu respondi que é um cara falou, é pra levar a sério? Eu falei, é. Eu me senti muito bem fazendo Ayrton isso. Mandou uma piada também razoável. Nessa. Sim, não precisa ler que já leu de coisa demais, mas é boa. Pra quem quiser ver, tá no vídeo. Hoje ele ganhou. Ele ganhou. Hoje ele ganhou. A terra é plana mesmo, galera. Por isso que a gente chama de planeta. Se ela fosse redonda, seria uma redondeta. É boa. É boa. É boa. Será que estaria Ayrton Marinho evoluindo? Não. Ai, engasgou. Ai, que horror. Ai. Mas aqui está o grande comentário que fez a nossa vida. Gente, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Esse era o objetivo desse vídeo. Esse vídeo, ele tinha por objetivo divertir as pessoas que se divertiriam e atrair ao menos um maluco terraplanista, qualquer coisa que seja. Nós não fizemos isso, nós fomos além. A gente atraiu uma pessoa completamente louca. Do nível daquela carta que a Conrad recebeu. Sim, que você ainda deve. Eu devo. Ó, promessa pra episódio de aniversário. Será lida essa carta. E a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ah, e a teoria de conspiração, teoricamente. Cara, a carta tem tipo umas 30 páginas. Dá não, um episódio só dele. No mês do aniversário você solta um drop que é você lendo essa carta. Tá. Beto Lee comentou. Seria o Beto Lee o filho da Rita Lee? Não. Não. Eu gostaria muito que fosse ele comentando no nosso vídeo sobre isso. É mais fácil de gravar com o Felipe Dilon do que esse Beto Lee ser o Beto Lee filho da... O Beto Lee acho que mora perto da minha casa também. Ah, você também? Tem várias pessoas que moram perto de mim. É que eu não vou ficar falando muito, senão triangulam. Eu já trabalhei perto da casa do ator que fazia o Dr. Abobrinha. Vira e mexe, ele passava com o cachorro passeando assim na frente da agência. O Dr. Abobrinha é foda, hein? É lá perto do Ibirapuera. Ah. Perto do Cebolinha ali. Cebolinha. Tem o Cebolão e o Cebolinha. Eu sei. Eu sou de São Paulo também, sabia? Mas tem gente que escuta, gente que não é. Não, é que você tava falando pra mim. Beto Lee comentou. Não, lê, pelo amor de Deus, lê. Vocês! Eu vou dramatizar. É, porque é assim que tá escrito. Contestem! Mas tem o coração puro que funciona através de princípios da hidrodinâmica. Mas sabem que vocês estão sendo observados a todo instante pela N-Hall 39. Mas não tema. O Criador nos protege e mantém esses demônios fora do alcance até da mais alta Torre de Babel. Que cacete é N-Hall 39, velho? Eu sei o que é um satélite. É um satélite? É um satélite. Que observa... É um satélite que dizem que é de planar. É um satélite da masturbação. Porém, antes que alguém fale, é zoeira, não é. Eu entrei no perfil de Beto Lee. Ele só segue e interage em coisas do tipo terra plana, teoria da conspiração. Olha lá, pode ver. Canais que Beto Lee se inscreve. Enzo News. Verdade Oculta. Viu? Gideão Cerqueira Cosmologia. Tem inscrito pra caralho, inclusive, esse aí. Eu tomei até um susto. IN, Inteligência Natural. Olha lá. Mistérios do Mundo. Ipsa Scientia. E ele se inscreve no canal do Semperfy, que é um cara que comentou também no vídeo, falando que achou muito boa a paródia e ia divulgar. Ele abriu o canal dele, não tem nenhum vídeo. Não, ele não divulgou, gente. Porém, não, ele tem sim. Não tem. Ué, eu entrei no dele. Eu entrei, também não tinha vídeo nenhum. Tinha um monte, que é tipo vários debates de terra plana, tipo episódio 27. Ah, tá, é que eu fui na home tava tipo sem atividade. Ah, não, ele... Aí, ele só não sabe usar a home do canal do YouTube. É, ele na verdade é tipo, esse cara me parece fazendo uma cruzada contra os terraplanistas. Ah, porra, que legal. É, porque tipo assim, tem 50 episódios de... Ah, tô vendo aqui, 73 episódios. 73 episódios contra a terra plana. A gente resumiu em 7 minutos... O que o cara deve ter demorado 200 horas da vida dele. Aliás, tem dois recentes, assim, depois do lançamento do vídeo. A gente precisava ver se ele menciona mesmo. Ah, sim. Ah, não, é, não sei. Ah, eu não vou ver, desculpa. São vídeos de meia hora. Eu não vou ver. Não por nada, mas eu não vou ver. Não, porque assim, porque eu não sei, sabe? A gente já falou tudo que a gente queria falar e saber da Terra Plana exato, naquele vídeo, né? Exato, tá bom demais. Nossa, mas que comentário maravilhoso esse daí. Tá sensacional, cara. Tudo que eu precisava na minha vida era esse comentário. Eu me sinto realizado. Agora, só tenho um objetivo de vida na minha vida. Gravar com o Felipe Dillon. Um episódio disso no meu podcast e um vídeo. Ah, se rolar, a gente aproveita tem a presença. Que não, não, aproveita a presença, grava aqui. Ele tem que ver daquele estilo The Wonders da foto, que vai estar linkado aqui. Nossa, sim. Sim, imagina o terninho mostarda que nem ele tá na foto. Sensacional. Puta que pariu. Eu queria um terno mostarda. Eu sei. Felipe Dillon, cara. Se você estiver ouvindo, por curiosidade, me dá esse terno, mano. Você ruivo barbudo com terno mostarda é figurante do Wes Anderson. Nossa, ganhei minha vida. Imagina eu ao lado de Bill Murray. Só vai faltar a boininha vermelha virada pra trás do arco. tá no clipe. Podia ser nu. Não! Não! Ai, ai. O figurante do Pitocóptero. Thiago de as pessoas usam. Pedreirocudeaço.com. E é o Cudeaço. Nos encontram no isso não é um site.com. Vocês nos encontram também no Instagram e no Twitter como @tpzanetique. No Twitter o Barone está como @barone. No Instagram como @fbarone. Uhum. No YouTube, no Isso Não É Um Canal. Além dos outros barones da Itália, eu preciso competir com lugares que são chamados de Bar One pra conseguir usar. E o chocolate. O Isso Não É Um Canal no YouTube. Tem um link no nosso site, se você quiser ir direto. Comente, lembre-se da nossa promoção. Né? A gente precisa colocar isso no post também, né? Que tem uma promoção, né? Você vai ganhar tudo que a gente já lançou até hoje. Nossas obras, até hoje, se você fizer o melhor comentário até dezembro. Você pode fazer agora. As pessoas já começaram a se empenhar. Se empolgar, sim. Não, pra mim, eu mandava pro Beto Lee, inclusive. Não, porque só vale os comentários no site. Não, é sim, é por isso que ele não tá elegível. Porém, se e Beto Lee porque ele é louco de verdade, eu não vou dar nada pra ele. Nossa, já pensou ele pega o 11 Reis, ele arranca as páginas, cola no corpo, cola tenaz e sai correndo na rua... Com um chapéu de não, papel alumínio. Isso é você depois que eu morrer. Não, aí vai fazer isso ao vivo. Eu vou fazer umas lives no Facebook, assim. Só posso fazer um comentário no Facebook? Eu fiz aquele que é tipo stories do Facebook. Uhum. E coloquei lá sobre o canal. Uhum. As pessoas que vêm são muito bizarras. Porque é tipo gente que eu não sei quem é. Tipo assim, gente que eu tenho lá como amigo, mas assim, eu não sei quem é. Não interage comigo. É, o nome disso é vida pública, cara. Não, eu sei, mas é muito estranho. É? Eu fiquei com medo. São as pessoas que eu não sei quem são. Eu tenho mais medo do Beto Lee que qualquer uma dessas pessoas. Nossa, não, assim, sinceramente, se alguém fosse matar a gente, seria o Beto Lee. Sim. Puta que pariu. Ainda bem que não tem nenhum registro de endereço, nada, né? Você falou todos os lugares, você não tava prestando atenção. É, bom, assine nosso canal lá no YouTube, entre no site, comente para ganhar todas as nossas obras. Se tiver já publicadas. Isso é tudo centralizado, mas isso não é um site. Lá isso não é um site. Tem link pra tudo. Inclusive, a gente posta os vídeos lá também. Sim. Né? Eu acho que já falei tudo. Ah, e tem o... não é um perfil arroba do Twitter? Como é que fala isso? Arroba não é um perfil. Isso. Que é o nosso perfil oficial. Já reservei o usuário do Instagram pra quando a gente for usar. Não divulgarei a arroba até a gente usar. Da hora. A gente vai usar pra alguma coisa? Não sei, vai que, né? Bom, na hora que a gente começar a bombar... Então, quando a gente começar a ganhar dinheiro, é bom pra fazer ação. É, exatamente. Faz no Stories lá, não sei o quê. Muito bem. Nossa, gostei. O senhor tá me saindo um belo do empreendedor. Eu só não comecei a usar ele e falei pra você usar também, que eu tenho uma puta preguiça, porque só dá pra usar no celular. No celular. O Instagram tem esse problema, eu concordo. É chato. É chato. Tem que estar com conexão. As ferramentas de postar pelo computador são meio cagadas. Dá pra postar pelo computador? Dá. Por que a gente tá falando isso, então? Tudo que é social media tem um jeito de você usar no computador, que é pras pessoas que trabalham com social media. É, verdade. Falando nisso, tentado a comprar o domínio peãocudeaz.com. Você foi ver, você viu? Fui ver, mas não vale o investimento ainda. Quanto custa? É R$50 por ano. Ah, não, não. Não. Não vale. Dito tudo isso, tchau. Pum! Eu apertei certo? Não! O que, que eu apertei?